chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos à edição do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Russos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis para os nossos links na Amazon, você pode também nos ajudar mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E aí, Jagunçada Vingadora, bem-vindos mais uma vez a um Avante Vingadores. Vamos seguir aqui a ordem do que estávamos. Já prometemos, estamos cumprindo já. Esse é o Avante Vingadores de número 11. Espero que seja mesmo. E tem aqui hoje, como sempre, o Vingador titular, membro fundador, Luiz Cláudio. Olá, pessoal. E o nosso Visão, né? Que está sempre pelos cantos, está atravessando uma parede ou outra e sempre presente, Joel Moraes. No máximo, um diarista cobrindo folga do Jarvis. Boa, boa. Mas eu não sei se alguém aguentaria esse teco do Jarvis, não. Aliás, um dia a gente tem que fazer um programa só sobre o Jarvis e os direitos trabalhistas dele, né? Hoje a gente fala de Saga dos Vingadores 3 e 4, como você pode ver aí da vitrine. Ainda não é aquele momento, aquela saga, o prato principal dessa fase do Howard Stern. Apesar de que o Joel não acha que é, acha que é o arco seguinte, né, Joel? Rapaz, eu, sinceramente, sem querer dar spoiler, mas pra mim esse é fantástico. Mas o melhor de todos é aquele do Olimpo. Acho que a gente vai falar juntinho deles, inclusive, né? Esse programa vai ser imperdível. Se bobear, a gente acaba fazendo uma live. Olha, prometendo coisas difíceis. Mas, enfim, já tá na banca aí, nesse momento que a gente tá gravando, a Saga dos Vingadores 5. Nós estamos falando aqui hoje do 3 e 4. A Panini deu uma freada aí, depois de começar acelerado, volumes 1 e 2. O 3 ali já chegou mais ou menos na promessa de bimestralidade. E aí sofreu um atraso grande aí do 3 para o 4. O 5 chegou agora aí meio do nada. Vamos ver como é que eles vão manter isso, se vão acelerar. E a Saga do Aranha está aceleradíssima, inclusive. A gente estava comentando aqui em off. Outro dia eu fui olhar na Amazon e já estava no 14. Eu olhei na banca e estava no 14. Aí fui olhar na Amazon e já tinha mais dois também. Enfim, isso é assunto para outro podcast que já não existe mais. O saudoso Pilha do Aranha. Hoje a gente começa aqui retomando exatamente de onde paramos, ainda com Roger Stern e com Buscemão, John Buscema, e no arco que saiu aqui numa Grandes Heróis Marvel, que é justamente o retorno da Jean Grey, que é uma das primeiras histórias dos Vingadores que eu li, assim, maiorzinho, já comprando meu gibizinho, não só esperando sobre a teuco do cigarro de meu pai na banca. Que é o arco que o cientista do Conclave, por um acidente ali, né? Um arco não, né? Duas edições, começa aqui e vai terminar no Gibi do Quarteto Fantástico, que não está nessa edição. Em que eles acabam encontrando ali um monte de colchão velho e eles confundem com o casulo do Adam Warlock, que tinha a ver com o Conclave também. Eu não lembrava dessa história de eles confundirem com o casulo, não. Foi o JP ou a lembrança da gente, Luiz, que me traiu? Eu não sei. Mas eu já acho estranho não só a atitude da finada Abril, né? Mas da própria Panini, né? E tudo bem, eu entendo ela não lançar no... ter lançado um capa dura, né? Que é o retorno de Jean Grey aí. Ela não ia relançar. Mas ficou um capenga aí, né? Podia ter pelo menos lançado o Quarteto Fantástico junto aqui, né? Bem que ela tem feito isso de faltar uma edição ou outra, até no X-Men, né, que ela bota coisa desnecessária, bota a edição que não bota a edição que precisaria, mas não sei, por exemplo, o confronto X-Men Vingadores saiu, acho que na saga do X-Men toda, né, já não vai sair nessa saga dos Vingadores, já é uma coisa que já fica capenga, aí quem só coleciona uma, como é que fica? Vai ter que comprar outra, e também quebraram na outra, né, não botaram uma 4 numa edição só. Botaram uma 3 ou uma 2, e aí você tem que comprar outra edição, não sei se é 16, 17, uma coisa assim, pra você completar, né? Enfim, olha início. A gente vai fazer essa crítica aí mais adiante, de forma mais embasada. Mas, de fato, assim, eu não sei como é que tá agora. Joel, que você tá acompanhando o Saga dos Vingadores, eles já estão botando tudo assim, mais um pouquinho, tipo aquela mini do Noturno inútil. Não. Até essa, né? Até agora essas que nós vamos avaliar, 3 a 4, vamos comentar. A única coisa a mais são anuais. Então tá enxutinho. É isso, assim, eu falo em relação à Saga dos X-Men. Porque, veja... Sim. Na saga do X-Men tá bem completinho, pelo menos as primeiras que eu lembro, assim, de olhar mais de perto e tudo mais. Eu cheguei a pegar as três primeiras e aí fiquei puto, surtei no Twitter com aquela tradução bosta. E parei de comprar, vou seguir nas Epics mesmo. Mas a minha pergunta é porque a saga do X-Men tava bem completa, né? Tinha gente até comentando que nós mesmo falamos, né, que parece que eles queriam prolongar de infinito aí a saga, e pois estavam colocando muita coisa no meio que não precisava necessariamente. Beleza, a mini do long shot é a origem do personagem. Mas essa do Noturno, por exemplo, é bem, bem bobinha, né? Mal desenhada. Não havia necessidade, não. Ocupou espaço. E outras coisas também que estão lá. E já aqui na dos Vingadores está enxuta até demais, né? Vamos comentar aqui algumas faltas marcantes. A primeira já é essa do Quarteto Fantástico, que continua a história aqui, tem o Byrne ajudando aí nesse retcon de trazer a Jean de volta, que ela ter sido possuída, né, pela Fênix, e o corpo dela que tá num casulo no fundo do mar, e repele a chegada dos Vingadores aí, a tentativa de ajuda deles. E eu lembro muito bem, eu nem conhecia tanto X-Men assim, eu lembro muito bem desse último quadro, que era essa história quase toda, eu lembro de quadros assim, e assim, é gostoso, né? Naquela época a gente não tinha tanto gibi pra ler, a gente relia 10 vezes a mesma coisa, chegava na escola, dizendo assim, hoje eu vou reler aquele, eu tô com vontade de reler aquela história, né? A reprise é muito comum na nossa vida, hoje a gente vê uma vez só, não lembra, é mês que vem quando sai a edição nova a gente já não lembra, por isso eu mesmo, então tô ficando velho. Eu prefiro esperar até as umas 6 edições, assim, e aí eu leio tudo de vez. Assim, eu queria dizer isso que do rosto da Jean, né, a narração diz, né, que sem ninguém perceber, um rosto feminino se forma naquele vidro, e aí revela o rosto da Jean Grey. Mas, enfim, esse volume começa com algumas histórias mais fechadinhas, né, essa seguinte tem um encontro aí da nova jaqueta amarela, que vai aparecer mais adiante, no próximo programa de saga. E temos uma evolução dos poderes aí da Vespa, né? Eu achei um pouco forçada a maneira como ela pega a roupa do jaqueta amarela da mansão, né? O negócio, tudo bem, anos 80, tinha supercomputador, mas não vai ter uma câmera, não vai ter encontrar ninguém pelo caminho. Eu achei um pouco forçado, né? Podia ter sido uma solução melhor, né? O que eu acho curioso nessa edição é o Cavaleiro Negro falando dos poderes da espada, né? Ele tá usando, mas não tô sabendo direito como é que funciona a espada, mas tô usando e, tipo, acho também estranho. Parece um velho com um equipamento eletrônico novo, né? Toda hora descobre uma coisa. Mas não sei como foi que eu fiz isso, não. E aí vai apertando os botões todos de novo. Não, isso aí me impressionou também, porque tem, além dos Vingadores, o Quarteto tá na mansão dos Vingadores aí, né? O Edifício Baxter tinha explodido lá no arco do... nos arcos do Byrne. E o Quarteto estava com um convidado na Mansão dos Vingadores, né? Isso vai render algumas histórias aí. Entre os dois já se encontraram no espaço na Saga 2. E tem algumas interações aqui no gibi do Quarteto também. Acho que o Byrne estava com saudade de desenhar o Capitão América e outros personagens ali. Então ele sempre botava eles no fundo aparecendo. E ele era um chapa do Stern, né? Sempre foram amigos, né? E aí, ou pelo menos eles tinham um bom relacionamento profissional. Gostei teve, né? E eu queria chamar a atenção nessa história. Só assim, eu gostei dessa sacada assim da Vespa conseguir manter ali uma parte dos poderes, ainda que maior, né? 30 centímetros menor do que o tamanho original dela, mas que ela conseguia manter as asas e voar. E o ferrão, né? E a explicação que o Cavaleiro Negro dá ali, que o Hank Pym desenvolveu ficou mais potente nela do que nele mesmo. Dando o ferrão, as asas, né, biológicas, né, não são um implante cibernético nem nada, são biológicas mesmo. E dando força, ela lembra isso, né, que os escritores todos esqueceram, acho que até o Bendis esqueceu nisso, né, dela ter uma força ampliada também quando ela tá com a estatura menor. E eu chamo a atenção aqui desse último quadro que tem o Beyonder, que tem uma caia assim, bem caricata, parece até umas caias que o Eisner desenhava. Aliás, o Buscemão faz isso em alguns gibis, né? Em alguns momentos, assim, principalmente com o Hércules, quando é que ele deixa assim, uma coisa mais caricata de raiva, de ódio, aquele olho assim meio de lado, a coisa mais cartunesca mesmo. E você, Joel, fã da Jaqueta Amarela 2? É uma personagem que tinha potencial, né? Mas não desenvolveu muito. Eu lembro que ela apareceu até em um anual, eu acho que foi do Ataques Atlantes. Eu não sei se foi do Ataques Atlantes. Foi um anual que tinha uma equipe totalmente inesperada, que era o Steve Rogers como capitão, o Fera do X-Factor com aquele uniforme marrom, e tinha também quem mais? O Hulk Cinza. O Hércules estava meio ainda grogue das ideias, estava se recuperando, e ela fez parte. E depois ela só foi aparecer lá para o finalzinho, acho que já é no The Crossing, né? Que ela morre, ela é assassinada. Isso, é bem legal. Né? É. Mas assim, era um personagem que tinha... Ela tem um potencial excelente para ser mais uma ex-vilã que se tornaria membro da equipe, já que até o próprio codinome, né? Jaqueta Amarela não estava mais sendo usado, mas... Nunca decolou, não. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Você estava falando aí do Danny Whitman, Cavaleiro Negro, ter modificado, né, os poderes da Vespa. A cena, eu acho que foi intencional, do Stern e do Buscema. As cenas, os quadros, lembram muito os quadros antigos que são mostrados. Eu não sei se foi do Don Heck ou se foi do Kirby, de quando o Hank Pym deu poderes a Janet e ela se tornou a Vespa. Isso ali no começo dos anos 60, né? 61, 62, alguma coisa assim. É bem parecido. Ela tá numa... Tipo uma maca que tá inclinada, tá com aqueles equipamentos. O Danny Whitman mexendo lá nos outros equipamentos, usando um jaleco. É bem parecido. É quase uma reedição da cena original. E aí já tem outro lance. O Danny Whitman é um dos personagens, se você for olhar. A Marvel nunca soube aproveitar bem isso. Ele... O T'Challa, Pantera Negra, o Doutor Destino, né, o Victor Von Doom, são personagens que eles mexem tanto com tecnologia quanto com magia. Você pode ver, os poderes do Dane basicamente são derivados da magia, né, por causa da espada, e, enfim, o elo dele com o Merlin e o do antepassado dele também, que era o primeiro Cavaleiro Negro. Só que o cara é cientista. Ele é um cientista e isso poucas vezes é utilizado. O Stern utilizou bem aí. Ele usou os conhecimentos científicos para aprimorar os poderes da Vespa. Esses detalhes assim, era um personagem que era para ter uma utilização melhor nisso. Essa dicotomia, né? Da magia, feitiçaria, também ciência. São personagens que a Marvel deveria utilizar mais isso. Explorar mais, né, esse conflito. Eu não sei se tinha algum tipo de diretriz que sempre um dos Vingadores tinha que ter um porradeiro, que é no caso aqui na época era o Hércules, tinha que ter um cara que mexia com tecnologia, já que não tava muito de ferro. Tinha que ter o Cavaleiro Negro. Isso. Tinha que ter alguém que aumentava e diminuía, no caso era a Vespa. Enfim, acho que tem que ter essa... Devia ter alguma diretriz, assim como a diretriz de toda edição a Vespa mudar de roupa, né? Cada arco aqui, o arco do Kang, posteriormente, ela vai estar usando a mesma roupa, que ela tá no mesmo lugar, né? Não deu tempo de trocar. Mas, uma história pra outra, ela muda o uniforme. Também é... Até quando o uniforme é o mesmo, muda a cor só, né? Pra dizer que ele mudou alguma coisa. E falando sobre a primeira edição, né? Que abre a 3, que é essa do retorno da Jean Grey, em parte. Eu realmente não entendi como foi que eles tiveram essa sacada de envolver o Enclave, envolver um casulo semelhante ao do Adam Warlock. Eu não sei por que não foram direto o seguinte, ó, uma rajada de energia aconteceu naquela baía ao lado do aeroporto, né? John Fitzgerald Kennedy. E aí os Vingadores... Não, teve que ter esse lance do Enclave, esse rodeio todo, aí cai em caixas do avião deles, que é um jato que eles estão tentando fugir, eles dizendo que estão com um projeto secreto dentro dos caixotes. Os caixotes caem dentro da baía, e aí quando a Capitã Marvel, se não me engano, quando ela desce, ela encontra lá, entre os caixotes, está lá o casulo. E o casulo é praticamente idêntico ao do Adam Warlock. Eu não sei de quem foi a ideia de fazer essa mistureba toda, não, porque... Ficou assim, olhando agora em retrospecto, na época gerou uma expectativa massa. Ó, o Adam Warlock tá voltando. E não tem nada a ver com o Adam Warlock. Como é que a Fênix foi para dentro de um casulo igual ao do Adam Warlock na Marvel? Não, Joel, é um casulo cristalino. A questão é que tinha um colchão velho por cima, cheio de justo, teatro. Mas dá, se você for olhar, tu tá, se você olhar na edição, assim que a Capitã Marvel entra no lago, ela vê os caixotes, e quando você vê, ele lembra até as energias que estão saindo, aqueles pontos Kirby, e se você for olhar, ele tem uns gominhos do casulo, semelhante, muito parecido. Aí como o enclave estava no meio, a associação era automática. Tem até essa parte aqui, Maurício, em que o Capitão vai fazer, aí é uma sacada legal do Stern. O Capitão América é um desenhista, nessa época ele desenhava pra Marvel, né? O Steve Rogers. Aí ele vai fazer um retrato falado do casulo, a Capitão Marvel descrevendo, e ele desenha. Quando ele termina de desenhar, ele mesmo diz, ó, pelo que eu tô vendo aqui, isso me lembra o casulo do Atom Warlock. Aí, do tipo, eu não entendi pra que esse desvio todo, esse arrudeio todo. Mas, enfim. Eu nunca tinha pensado nisso, não, confesso. Mas eu gosto. Olha, não é uma coisa assim, do tipo, ó, isso aí vai ser explicado. E tanto é que depois o enclave some, levam ele pra alguma UPA, os caras do enclave, porque eles estão velhos, são velhos feridos, levam ele pra uma UPA e eles somem. Esses caixotes que ficam no fundo do lago, eu nunca ouvi falar o resultado disso. E acabou ali. Eu não sei por que foi esse rodeio todo, não. Não, eu acho bacana. Eu acho legal, assim, a distração que é feita, né? De, você acha que vai para um lado e ele acaba indo pro outro. E é tão despretensioso isso, é só pela edição em si, que eu até imagino que o Stern disse para você, mas, ó, desenha aí parecendo o casulo do Adam Warlock, porque realmente esse primeiro quadro aí que ele aparece, ele tá mais no fundo assim, quando a Capitã Marvel chega perto, tem aquelas bolas assim do lado, umas duas bolas só, né? Não é bem certinho como o casulo ali. E aí a descrição dela, mas o desenho do Capitão é que induzem a gente a achar que é o Adam Warlock. Isso é legal, como é verdade. Aí, só que é tão despretensioso, Júnior, veja que no último quadro da história já revela e diz, essa aqui é a Jean Grey, viu? Não é qualquer ruiva, não. É a Jean Grey. Aí é que tá o ponto. Isso acaba de ser comprovado agora, que nós estamos velhos e caquéticos. A gente fica procurando razão pra tudo. E peraí, mas qual o motivo disso até em termos de roteiro? Isso vai render o quê? Isso aí é um degrau pra qual parte do roteiro? E não precisava na época, né? Era só, vamos criar aqui um suspensezinho maroto. É fazer a edição do mês ser marcante, né? Pra os moleques terminar de ler e assim, pô, isso foi massa. Deu a emoção, né? Levou pra um lado, assim, achou que a história ia toda pra um lado, e quando acabou, você disse, não é isso não. Então o que é? Pá, Jean Grey voltando. Isso, a gente sabe o impacto que teve a morte dela, né? Saga da Fênix e tudo mais, não precisa nem a gente fazer essa recapitulação aqui. Então deve ter sido realmente uma sacada genial. E ainda mais que dizia que continuava no gibi do Quarteto, escrito e desenhado por John Byrne. Aí, meu amigo, o nerd deve ter se bulido todinho na época lá. O nerd americano, né? Que a gente já pegou de anos depois, e ainda assim não tinha esse hype, né? A gente não tinha internet pra saber das coisas de spoiler. Mas aí que tá. Na época, eu praticamente não tinha contato com mais ninguém que lia. Acho que só dois ou três conhecidos, e que não eram nem tão fãs assim. Mas eu lembrava de ter lido. Aí o hype, pelo menos pra mim, foi o seguinte. Eu lia nas sessões de carta como tinha sido grandioso o que tinha acontecido com o Adam Warlock. Eu tinha lido edições avulsas de Heróis da TV, uma ou outra história do Adam Warlock. Aí dava a entender que ele tinha morrido. Eu nunca tinha lido. Aí quando eu finalmente li, acho que uns 11 anos, 12, eu li o Grandes Heróis Marvel 1, que é a morte dele, né? Meio do Thanos. E aí eu, pô, cara, ela é muito massa. Quando saiu essa edição, juro pra você, eu fiquei na empolgação, eu comecei a ler, achando que era o Adam Warlock que ia voltar, né? E acabou não sendo. Que funcionou, funcionou. A empolgação. Eu queria fazer um avanço aqui no assunto. Já pegando pinceladas de todas as edições que vão ter na 3 e na 4. Eu estava mencionando a nova vilã mulher aqui, que é a Jaqueta Amarela. Eu acho uma coisa sensível aqui nas duas edições, nos duas sagas, a importante participação feminina, né? Tanto nos poderes da Capitã Marvel, eu gosto muito da Carol Danvers, mas assim, a forma como expressa os poderes, a forma como é escrita, o background também aqui, aparece até o pai da Mônica de bombeiro e tal. Eu acho uma coisa tão orgânica, tão bem escrita. Tem um momento que ela dá esporro no namoro, assim, na tranquilidade, e ele, pô, é mesmo, desculpa aí. A própria Vespa também, líder tranquila ali, dando ordem e fazendo, não fazendo nenhuma besteira, apesar dela ser a fútil influencer socialite, né? Ela que tá muito bem nas duas edições, mas é uma coisa que podia ser mantida depois, né? Quase sempre nas edições, sei lá, historicamente é o Capitão América, o Kikage lá nos anos 2010 ali, né? E que se você observar, Luiz, você ter falado isso, já chama atenção para outra coisa. Você tem, hoje em dia, é quase assim uma decisão coletiva da galera mais jovem de que qualquer tipo assim de diversidade ou de inclusão é coisa recente, de 10 anos para cá. Nessa época aí, você tem, vamos lá, de 84 a 87, 88, você tem a Tempestade, líder dos X-Men, muito bem representada. Metade do grupo praticamente se torna de mulheres, que aí você tem a Raquel Summers, você tem a Kitty Pryde, você tem a Vampira, personagens femininos fortes. Cristal. Isso. E você tem, nos Vingadores, como você falou aí, a Mônica e a Janet. E você vai ter na DC a Amanda Waller. Personagens femininas, negras, que não são damas em perigo, estão em liderança. Você tinha tudo isso aí e outra. Não era nada do tipo panfletário, não. Você tinha o Esquadrão Suicida do Ostrander? Não era panfletário, não. Você tinha um personagem lá, gay, que era o piloto do helicóptero. Não sei se vocês lembram dele. Eu acho que era o Briscoe. Daquele helicóptero Sheba. Do Esquadrão do Ostrander. Aí você tem a Amanda Waller, como eu falei. Uma personagem negra, gorda. Você tem a Capitã Marvel, uma mulher negra. Você tinha tudo isso aí. E não era panfletário, não era nada. Era totalmente, como você falou aí, natural, orgânico, gradual. Era algo que era contado nas histórias. Talvez por não ter justamente essa coisa do ei, estamos aqui defendendo a bandeira panfletária. Não tinha chamado tanta atenção e tinha ficado algo que foi se apagando, apagando, e que hoje em dia o pessoal nem considera. Se você falar, ó, anos 80 tinha? Não, tinha não. Era tudo personagem louro, masculino, hétero, tal. Não era. Você tinha esses personagens com destaque. Agora, uma coisa que eu acho estranho aqui, eu não sei se isso foi fãs racistas, o que aconteceu, tem um momento que a Mônica, ela passa a usar um cabelo mais alisado numa edição seguinte aqui. Então, eu não sei se o pessoal reclamou do Black Power, se o Black Power era difícil de desenhar, não sei. Eu achei estranho ela ter mudado o penteado do nada, assim. Podia ter mantido o Black Power, não entendi. Eu acho que não, pelo seguinte, você tem, por exemplo, a Mist Knight, sou péssimo na pronúncia em inglês, é Mist Knight, a namorada do Daniel Hand, o Punho de Ferro, e ela sempre usou cabelo Black Power na Marvel. Eu acho que não. Pode ter sido até uma questão de preguiça do Tom Palmer, que o John Buscema, ele fazia nessa época só praticamente o layout, né? E o Tom Palmer finalizava e desenhava por cima e tal. Talvez tinha sido assim, uma questão de, pra ele, praticidade, né? Pior foi quando o Greg Land desenhou a Mônica de cabelo de escova, né? Ali foi feio demais. Aliás, quem defende o Greg Land tá errado. Ah, Joel, só um comentário sobre isso. Eu concordo e discordo de você. É isso mesmo. Muita gente hoje esquece que as coisas aconteciam, essas coisas apareciam nos gibis dos anos 80 com muito mais progressismo do que a gente foi ver depois, com muito mais aceitação de público. É, não só a questão de representatividade, mas questão de discussões políticas também, né? É, críticas ao governo americano, ao momento cultural daquela época, o que se entendia por certo, os movimentos relevantes. Estava sempre na pauta desses personagens aí, de um jeito ou de outro. Ou de uma forma mais séria, ativista, até como o Capitão América em vários arcos, vários vilãs. Ou de forma mais pontuais, como o Peter Parker, né? As manifestações estudantis, a representação ali de minorias e questões... Antiguerra, né? É, a questão antiguerra também, né? Muita coisa foi discutida, assim, do momento mesmo, né? A questão é que eu atribuo aí esses comentários não a uma naturalidade maior com que eram feitos, mas sim a um distanciamento. Primeiro, essa galera que fala hoje, que reclama hoje da lacração que não tinha antes, talvez não entendesse muito do contexto daquilo que estava sendo falado, né? Desses movimentos anti-guerra, das manifestações raciais, das brigas por direitos que estavam sendo discutidas ali, porque era dos Estados Unidos, a gente não tinha essa proximidade que as redes sociais deram, de cultura mesmo, a gente tinha os filmes, isso e aquilo, mas não chegava do mesmo jeito que chega hoje. Não havia o entendimento da pessoa que aquilo estava sendo falado, né? É tipo a piada de sexo que o adulto está rindo, ou não, simplesmente não vê a graça. E o distanciamento também, porque aqueles eram assuntos mais de adultos. E a gente mais moleque não entendia que era com a gente. O importante é que estava lá. Eu vou lembrar sempre, já comentei isso em alguns pilhas. Eu comprei aqueles capa preta dos X-Men do Byrne e do Claremont. E tem um que a tempestade está andando pelo Bronx, eu acho. E acaba entrando num prédio que é um verão cortiço. E lá dentro está cheio um monte de jovens e negros se drogando. E aí ela acha aquilo um absurdo e tudo mais. E aí entra o Luke Cage e a Miss Knight e explicam pra ela que aquilo aí fala de gentrificação. O Bronx estava sofrendo isso, né? Tem até uma série Netflix fala de hip hop e fala dessa gentrificação do Bronx e tudo mais. Então, assim, é assunto da moda, tava na pauta do dia dos Estados Unidos ali, mas aquilo é longe da gente, entendeu? E hoje a gente tem muito essa importação de pautas, né? Dos movimentos americanos, não só o movimento negro. E há uma resistência que aí quando você vê isso no quadrinho, você já entende, já sabe do que é que está sendo falado e acaba se criando essa resistência mesmo, não tem outra palavra não, e essa reclamação de que não tinha, só tinha você que não entendia, é a minha visão. A gente tem que entender também que, assim, não é que nem o Brasil, que a população é 50% preta parda. Lá eu acho que, não sei se hoje já é mais, sei lá, 20%, mas na época devia ser 10%. Então lá realmente eles são minorias, assim. Então é uma coisa que eles podiam simplesmente só ficar colocando um personagem branco e tal, entendeu? Até porque, assim, os escritores, artistas, né, são mais liberais pra abordar esse tipo de assunto, né? É uma coisa mais progressista, né? A Marvel em si, né? Entendiam que é entretenimento barato e essas populações mais marginalizadas tinham acesso a gibizinho porque cabia no bolso, né? É centavos de dólar, então dava pra eles comprar. Então, bota Hispânico no gibi do Aranha, bota Negro, bota essa galera, e as pessoas se identificam e aí começam a comprar porque se vem, né? Pô, eu vi um rapper fomentando isso numa série de documentários que a Marvel lançou no YouTube há um tempo. Quer dizer, assim, o Aranha falava com o Hispânico, o Aranha falava com o Negro, o Peter Parker, né? E assim, ele e o cara se identificava, não tinha nenhum personagem principal. Né, foi ter o Tigre Branco depois, mas só de ver um Hispânico no gibizinho também, o cara ia se identificar. Pô, isso é bacana demais, bicho. Você tem que entender esse fenômeno sociológico, antropológico, não sei qual é o termo correto. Ninguém quer falar de Beyonder aqui, porque Guerra Secreta 2 é um arco muito ruim, muito ruim. Eu sou fã do Jinchuta, mas... Então, a gente comentou a 263 e 64, a gente chega agora na 265, na sequência aqui da saga 3. Do nada, os Vingadores estão no tufão. E aí? O que aconteceu antes? Essa é uma outra problemática que a gente já abordou aqui uns 10 minutos atrás no próprio episódio. Que a Panini simplesmente não colocou o que via antes. Eu também não sei se ela poderia ter lançado... Nem sei se tem. Acho que tem, né? Encadernado do Guerras Secretas 2, né? Mas eu acho que é só Guerras Secretas... 1 a 9, não tem time que seria das mensagens, não. Acho que não saiu dessa forma. Não duvido, viu? Eles fazem ônibus lá e edições parrudas de tudo. Tem ônibus de Guerras Secretas 2, só tem a série. Que ônibus é esse? Que só tem a série principal, não tem os times. Mas enfim, então, nunca compilaram tudo, né? Se tem o Gibi dos Vingadores e tem Guerras Secretas 2 remasterizado, não tem por que não colocar aí. Eu achei curioso que a queda do Hércules me lembra muito a queda do Hulk no Vingadores 1, que ele cai no meio de uma... Um celeiro, né? Um celeiro do nada, não cai pelado, graças a Deus. Como o Hulk caiu no... O Superman caiu no Vingadores 1, né? Você tá fazendo umas relações aí boas, Joel falou dessa cena aí da Vespa sendo avaliada pelo Cavaleiro Negro, essa agora aí, eu não peguei isso não. Mas sim, é o Capitão América também amarrado em corrente na parede, tem uma... Estou indo para um lado esquisito nesse episódio. É, mas vamos lá. Essas Próximas edições aí são Thaís de Guerra Secretas 2, Guerra Secretas 2 dando um panorama geral aí. É o seguinte, o Beyonder, aquele lá da de Guerra Secretas original, né, acaba vindo pra Terra depois, a gente acha que acabou ali em Guerra Secreta, mas ele vem pra Terra. E ele conhece mais ou menos o mesmo conflito da Fênix, né? Ele conheceu sentimentos, dubiedade moral, as questões todas daquela época que ele não conseguia entender, porque no lugar onde ele existia, ele era o próprio universo. Não tinha nada, não tinha frustração, não tinha alegria, não tinha tristeza, só tinha Beyonder. E ele vem para o nosso universo e ele tem o conceito de individualidade e todas as questões do ser humano aí, sem ser uma série japonesa brega que fica discutindo o que é ser humano. E acaba enlouquecendo, né? Não fez uma terapia, não pegou leve ali, caiu, mergulhou de cabeça na vida humana nos Estados Unidos dos anos 80 e ficou doido. E ele apronta várias durante o Guerra Secretas 2, que é uma série que é meio assim, nas coxas, sabe? O Jim Shooter empurrou goela abaixo essa saga, foi mandando botar Tain aqui e ali. Essa é uma história, inclusive, que é complicada, porque no gibi da Telpa Alpha, que saiu agora o ônibus do Burn, né? Tem um Tain de Guerra Secretas. Em vários gibis dessa época do Aranha e tudo mais, vai chegar em breve aí na saga do Aranha um momento que vai ter esse Tain aí também. A minha frustração com essa saga na infância já começou na capa do Grandes Heróis Marvel, onde a saga começou. Porque na época, eu, criança, né, eu ia muito pelo desenhista, eu nem me ligava tanto assim no roteirista. Quando eu vi a capa do John Byrne, como queiram, a capa é linda, tem um monte de herói na capa, aquela coisa toda tal, eu fui seco na banca, comprei, rapaz, quando eu chego em casa que abro, se eu não me engano, parece que a arte é do, ou é do Steve Leaurra, ou é do Al Milgrom mesmo, eu sei que é de um desses caras que estragavam qualquer gibi, qualquer história nos anos 80, eu sei que a capa era linda, mas quando eu abri, meu amigo, um desastre. É do Al Milgrom mesmo. Um dos nossos favoritos, né? Pra não dizer o contrário. Não, é a matéria dos meus pesadelos na infância. Mas sim, e então o Beyonder chega, ele alopa, ele tem várias histórias assim, como eu ia dizendo, a saga é tão a toque de caixa que a gente não tem uma linha narrativa específica, assim. É o Beyonder agora tá fazendo isso, na próxima edição ele tá fazendo um monte de outras loucuras, que são reflexos do que ele aprontou nos gibis específicos dos personagens, e não tem muita ligação, assim, é um gibi que vai acontecendo. Enquanto tava vendendo, a galera tava dando feedback positivo, o Shooter tava lançando a edição ali, tanto que é uma coisa bem incomum pra época, né, o gibi tem 9 edições. Talvez isso era pra ter 12, mas não, chega, acaba essa porra logo aí que já perdeu o interesse da galera. Minha opinião, eu acho, né? Fonte voz da minha cabeça. E eis que, nesse momento aqui, o Beyonder já tá indo ali pra cavalgar o final dele, onde ele tá puto, quer destruir tudo. Ele enfrenta os Vingadores, e os Vingadores são pegos no final da edição 8 de Guerra Secretas 2, nesse tufão aí, porque ele, na verdade, se interessa pelo Capitão América, e vai prender o Capitão América numa perna, tudo mais, como o Luiz já até expôs aí. E a última página de Guerra Secretas 2, na edição 8, é justamente esse furacão separando os Vingadores do Capitão América, né? E a primeira página dessa história aí que o Luiz falou, né? Que os Vingadores estão caindo nesse tufão, tudo mais, estão tentando se segurar ali e ninguém segura o Hércules. Mais ou menos tipo o primeiro episódio de X-Men 97, né? Que todo mundo se arruma pra cair direitinho e esquecem o Ciclope, mas o Ciclope vai bem. Aqui, o Hércules cai atabalhoado lá no celeiro e fica puto com o Namor. Eu acho essa relação dos dois uma das coisas mais legais dessa época. Inclusive, vamos falar mais pra frente disso. Mas aqui, a gente vai seguir. Acho que não, nem adianta a gente entrar muito em detalhe dessas duas gibis, mas eu queria comentar só a frustração que é esse volume por conta desses pulos aí. A gente não sabe, como disse bem o Luiz, por que que eles estão caindo aí, né? A gente vai entender ao longo da história, ainda bem que foi nessa época que os gibis faziam questão de situar a gente, mas a gente não vê a história toda, a gente não sabe tudo, a gente pega aqui e ali, vai entendendo o fio da meada. Eu comecei, inclusive me peço perdão aí, eu não dei esse serviço, a Saga dos Vingadores 3 começa na Avengers 263 e vai até a 268. A partir da 264, eu já comecei a acompanhar pela minha Epic Collection, Under Siege, que é justamente o volume que pega a Saga dos Vingadores 3 quase toda, a 4 toda e um bom pedaço da 5. Na verdade, a 5 toda e um pedaço da 6. É, 4 sagas dos Vingadores, né, em uma época só, praticamente. Eu não vou nem entrar no mérito de que a Panini podia ter lançado nesse formato, né, mas... Pois é. Até porque essa aqui tem... Os dois anuais que tem nessa 3, tem a Avengers 264 até a 277 e um gibi da Teopa Alpha que a gente vai sentir falta no próximo volume aí do Saga, que é o 4. Esse é o volume 16 da Epic dos Vingadores. E ela tem aqui, né, eu conversando com o Luiz, a gente conversando no domingo, trocando aqui uma figurinha sobre essa leitura antes da gente gravar, aí a gente percebeu que não tinha nenhuma situação ali do que tinha acontecido. Eu abri a Epic e vi que tinha uma página preta, logo depois dessa página aí que a gente viu o Beyonder apertando o mundo ali, né, com essa cara que eu falei que lembrava o Will Eisner, né? Há um resumo de uma página ali de Guerras Secretas 2, 5 a 8, ou seja, ele explica ali essas 4 edições de bolo da história. E coloca a última página da edição, que é justamente quando o Beyonder puxa o capitão ali e afasta ele do resto da equipe. É o que eu falei, né? Liga diretamente ao primeiro quadro da primeira página, o splash page, vixe, que quase não sai, da 265. Pô, faz toda a diferença, sabe? Não custava nada colocar uma paginazinha ali preta e tudo mais. E a gente viu o Henrique, nosso amigo lá do Utopia X, comentou esses dias aqui, pouco antes dessa gravação. Já vai fazer um mês quando a gente está falando isso aqui, dos textos falando do mercado italiano, né, que a Panini colocou naquela edição dos 952 recente. Pô, os caras traduzem do italiano, falando aqui no mercado italiano, isso aqui, não fazem um texto, né, nacional, e também não pegam, né, da versão americana, um textozinho desse que está pronto, está na Epic Collection, é só traduzir, não precisa nem ler o Guerra Secreta 2, tá pronto aqui. Quer ver a ironia maior? Cadê que eles deixaram no original italiano, que eles fizeram com as sessões de carta do Conan, que deixaram em inglês, páginas e páginas do ônibus do Conan. Eles não disseram que tinha deixado para preservar a autenticidade e tal do Conan? Deixaram em inglês? Por que não deixaram esse italiano? Cadê? Pois é, e aí, pra piorar mais a situação, mesmo se repete entre a Avengers 265 e a 266. Que é a edição seguinte, que é uma série de epílogo para Guerras Secretas 2. A gente tem de novo uma paginazinha preta resumindo a última edição de Guerras Secretas 2 e dando um feedback maior, né? Eu fui ler ainda a última edição de Guerras Secretas 2, o teatro é uma porcaria também, nossa. E a saga em si se arrasta, você dá graças a Deus ali, tipo, o Beyonder é aquele convidado na Terra que você não aguenta mais. A Guerras Secretas 2 9 foi basicamente o... A vassoura é a terra da porta para ver se ele ia embora da terra. Ele aparentemente morre com um sacrifício ali do homem molecular, que a gente descobre aqui nessa edição que ele está hospitalizado, quase morrendo ali junto com a Vulcana, né, que é aquela namorada que ele consegue ter a partir de Guerras Secretas 1. Esse gibizinho, essa edição é bem legal, assim, né, tem o Surfista Prateado ali ajudando eles também, no final acaba... com o Homem Molecular fingindo que perdeu os poderes para poder viver tranquilo, e o Surfista Prateado sabe disso, a coberta ali, a história. Com isso tem o fechamento desse ciclo aí das Guerras Secretas e do Beyonder, que eu acho um bom personagem, mas dificilmente bem utilizado. Algum comentário desse arcozinho aí, dessas duas edições, gente? Não li tantas edições assim, apesar de eu gostar muito do Surfista Prateado. Achei interessante o uso dos poderes dele aqui junto com o Homem Molecular. É, mas é aquela história, ele não explica muito do que aconteceu da 265 para 266, né? Ou no caso, Guerras Secretas 9, né? Eu achei, sinceramente, que ia ter uma certa lembrança aqui de uma edição lá do Shooter, que também é um Surfista Prateado, aparece junto com o Homem Molecular, tem a Tigresa e tal. Achei que. Eu olhei assim, eita, será que é essa mesma edição? Não é, né? Porque o Surfista Prateado tá sobrevoando a Terra, assim, não tá sobrevoando um lago de fogo que nem essa. E, assim, só comentando, nada a ver com nada aqui, mas eu gosto muito dessa capa da 266, que é todo mundo em volta do Homem Molecular, que é um personagem até interessante, assim, que podia ser mais usado. Vai ser usado lá em Guerras Secretas, né? Do Rickman. Lá no final, que você revela que ele tava participando. Eu acho que hoje não é spoiler mais falar isso, né? Nossa, e tu tem que reler tudo de novo pra entender. Pô, que foda, meu Deus, ele estava planejando há 4 anos. Que escritor genial, não sei o que. Realmente, porque assim, ninguém tinha usado pra Vingadores um plot grande esse personagem. É, uma vez ou outra ele aparece lá no Quarteto Fantástico, né? Lembrando que é graças a um sanduíche que o Miles Morales dá pro Homem Molecular que ele foi parar na realidade principal da Marvel, né? Lá no Guerra Secreta do Rick. Mas eu até comentei também off com o Luiz, né? Acho que foi hoje mesmo, que o Homem Molecular tinha dado uma sumida depois disso aí. E o Luiz me chamou a atenção que não, tem várias aparições dele, né, Luiz? E da Vulcana também. É, juntos, né? Num arco do Quarteto Fantástico, no Quarteto Fantástico, um anual do Quarteto Fantástico, enfim, eles se encontram o Beyonder de novo, se fundem. Tem um plot ali que é o Cubo Cósmico e tal. E em algum momento ele reativa os poderes, ele é preso e aí ele só reaparece na fuga da balsa, que é nos Novos Vingadores 1 lá. E aí ele foge também. Eu tenho uma dúvida. É isso daí que é esse que você falou que eles se fundem. É o que é chamado Guerra Secretas 3? Que eu lembro que tinha um Guerra Secretas 3 que não foi série nem minissérie. Foi dentro da mensal do quarteto. Não sei se foi de Steven Englehart. Eu lembro de ter visto isso numa Wizard, uma Wizard gringa, que é chamado de Guerra Secretas 3, né? Isso, acho que sim, porque assim, eu de cabeça tô lembrando da acho que é Quarteto 318, 319, e a 924, por conta de ter aparecido a Vulcana e o Homem Molecular. Mas e aí Neta nunca viu, né? O Molecular aparece em mais edições, entendeu? E provavelmente deve ser esse Guerra Secretas 3 aí que tu tá falando. É, eu acho que é isso mesmo, assim, que eu lembro de ter. Só lembrei falar. Mais o que aparece o casal. Em algum momento ela some, depois ela volta de novo. Ela participa do retorno dos poderes do Homem Molecular com o Dr. Destino, enfim. E se não me engano, quase tudo isso aí é inédito no Brasil. Não sei se tem Epic aí no. Como é que eu acho que no aparelho não voltaria, né? Se isso for pra trás, ela não voltaria. Ela tá publicando pelo menos os Epics do quarteto numa ordem cronológica, né? Depois de termos sido contaminados por Guerras Secretas 2, vamos adiante. Vamos recuperar aí com um dos meus vilões favoritos dos Vingadores, que é o Kang. É daqui que surge, né, o termo Dinastia Kang, que isso. Já virou um belo arco do Kurt Busiek. Luiz se coça toda vez que a gente fala disso, porque a gente precisa gravar um programa dele sobre esse arco. Eu adoro também. E aqui a gente tem uma alopeada legal do Stern com o personagem, assim, é de se elogiar realmente como os caras são criativos em mensalzinho. Enquanto hoje a gente lê uma edição dessa, levaria seis edições, né, para acontecer com essa quantidade de coisa, se resolver a questão do Homem Molecular com o Surfista Prateado e tudo mais, 28 páginas aqui, 22 páginas aqui, 28, e pronto. E aqui a gente tem um conselho de Kangs que está caçando Kangs divergentes, né? O conceito de divergentes temporais também aparece forte aqui. Não vou dizer que se originou aqui, mas o conceito, cada decisão errada ou a cada momento de vacilo, assim, do Kang principal, ele vai gerando Kangs inferiores na visão dele. Isso aqui é antes daquele conselho da época do quarteto que está no Brasil, né? Bem antes. Ali já é Walt Simonson. Depois, o Stern sai, o Simonson entra nos Vingadores. 3 anos depois. Ele faz alguns arcos bacanas, assim, né? É curto, mas ele faz umas histórias legais. Ele começa a ideia da Bolha do Tempo, que ele só consegue terminar no Quarteto Fantástico, quando ele assume texto e desenho. E aí sim é que vai aparecer lá o conselho do Kang nesse gibizinho. Então ele vai amarrar algumas coisas que ele começou aqui. Tanto que ele até pega emprestado o Thor e o Homem de Ferro, né? Pra viagem lá do Quarteto Fantástico na Bolha do Tempo. Eu fico imaginando como não seria divertido uma história dessa da Bolha do Tempo do Simonson com o Buscema desenhando, né, bicho? Mas sim, basicamente a gente já começa com uma realidade alternativa, né? vi nerd novo Mutuninha no Twitter reclamando que o Colossus e a Tempestade só estavam na capa da Saga dos Vingadores 3 pra chamar leitor mutante, porque é leitor mutante que compra gibi. Essa velha rixa aí de fãs dos Vingadores com fãs dos X-Men. Quer dizer que só os fãs dos X-Men tem a rixa com fãs dos Vingadores, né? Os fãs dos Vingadores não estão nem aí. E só eu que é pra perturbar eles. E a gente vai ter uma... Aqui sim, a gente vai... Eu vou chamar a atenção de uma cena que fica, que se repete, uma cena clássica. Que é quando os Vingadores acabam sendo atraídos por um dos Kangs, né? O Kang quer eliminar os outros todos. Falta só o Thais Kang no final das contas. Thais Kangos, né, João? E o Kang de capa, que é o Kang principal, vamos chamar assim, o Kang de capa, o Kang velho e o Kang morto, que ele morre logo no começo da história. Os três são os últimos Kangs que sobram, divergentes. O Kang de capa, o principal, percebe, né, que falta ele só, e ele arma um, mata um na curiosidade ali, que matou o gato Kang. E o outro, ele diz, não, ele é poderoso, eu vou enfraquecer jogando os Vingadores contra ele e depois eu mato quem ficar vivo. E nessa aí, os Vingadores são atraídos pro Limbo, que é um lugar em que nada acontece, o tempo não passa, né? Onde tá o lar lá do Fantasma do Espaço, aquele personagem Transmorfo, que assume a forma dos Vingadores. Sempre que ele assume a forma de alguém, essa pessoa vai pro Limbo, pro lugar dela, né? Pra não ter duas pessoas iguais coexistindo na Terra. E aí eles revivem um momento lá que é do comecinho dos Vingadores, do primeiro confronto dos Vingadores com o Kang. E aí a Vespa reconhece, né, de novo isso que o Luiz falou. Eu também gosto muito da Vespa como líder, Luiz. A Vespa fica como a Vespa percebe o que está acontecendo ali e diz, o próximo vai acontecer aí é aparecer o Homem de Ferro. E o Hércules até não reconhece, né? Não reconhece nem o visual que o Hank Pym tá usando ali naquele comecinho, nem o uniforme do Homem de Ferro, aquela armadura dourada ainda, né, do comecinho. E aí ela deduz, a gente tá no Limbo por conta disso, o que também é uma sacada legal. E mais uma coisa assim, né, que não precisava acontecer, não precisava ter esse detalhe todo pra gente entender que tá no Limbo. Tá no Limbo e pronto. Mas não, a história dá essa sacudida aí, esse aceno pro leitor mais antigo, já da época, né? Até porque ela é uma Vingadora original, né? Ela tá com Vingadores aqui que são de uma terceira, quarta geração. Então ela tem não é só experiência de liderança aqui, no caso, né? Ela tem... É conhecimento histórico. Eu queria comentar um eco que vai se acontecer no futuro, né? Que é no começo tem uma visão alternativa, que é um universo alternativo. Ah, eu queria até fazer um questionamento, mas deixa eu falar isso aqui primeiro. É do Kang rompendo uma armadura do Homem de Ferro, que em algum momento depois, né? O Kang era o Homem de Ferro, lá no Elder Crossing que acontece isso? Que ele é substituído, o Homem de Ferro morre. E eu acho curioso, eu não sei se tiraram a ideia daqui, olhando essa edição. E uma dúvida que eu tenho, nem os escritores poderiam, acho que, responder isso aqui, eu propriamente, cada um vai dizer uma coisa. Mas assim, houve um Kang só, que foi indo pra cada tempo e criando universos alternativos, e aí cada universo alternativo tem um Kang, porque é o mesmo que viajou? Ou tem vários universos alternativos em que tem vários Kangs, e aí eles se encontram? Eles não foram gerados pela viagem do tempo ou foram? Aí que tá o problema. É a mesma coisa que a gente discutiu quando saiu aquela série do Loki. A gente chegou discutindo no grupo do WhatsApp e eu vi essa discussão também no Twitter entre outras pessoas. Existe uma confusão. Você tem o conceito de multiverso, que são terras paralelas, que elas já existem, elas estão estabelecidas, infinitas ou limitadas, mas enfim, você tem um multiverso. Vários universos que são versões um do outro. E você tem o conceito de linha temporal divergente. As pessoas confundem muito isso. Nessa história, pelo que eu entendi, não é multiverso. É linha temporal divergente. Como o Maurício tinha explicado antes, você tem o Kang viajando no tempo. Ele viaja no tempo, ele comete alguma atrocidade ou algo gigantesco. Naquele momento, aí parece que até um conceito de física quântica, que é justamente a base, se eu não me engano, parece que isso é de 1953, 54, um cientista chamado Everett III. Ele que desenvolveu esse conceito, a partir da ciência quântica, né, que estudava a física quântica, de que em determinados momentos da vida de uma pessoa, que você tem uma situação crucial, você pode ir para a direita ou para a esquerda. Aí você vai para a direita. Isso, de alguma forma, em nível quântico, gera outra linha temporal, na qual você teria ido pela esquerda. Isso passa a existir paralelo, só que separado, em universos, no mesmo universo, só que linha, é uma ramificação temporal, mas não multiversal. Não sei se foi bem claro. Pelo menos como eu entendi. Essa saga todinha se baseia nisso. A saga do Walt Simonson depois no Quarteto e mesmo nos Vingadores, lá pela edição 290, por aí, ela é lidando com linhas temporais divergentes. A partir do momento em que tem uma decisão assim singular, ela cria duas alternativas que elas se bifurcam na linha temporal. Pelo menos é como eu entendi. Não sei se o Maurício concorda. Eu tenho a confusão disso, porque na minha cabeça isso é mais, vou dizer assim, confuso, claramente confuso, enfim, pelo conceito da DC. Que a Terra é o centro do universo e todas as Terras, ou seja, os universos alternativos, né, eles vibram no mesmo lugar, em vibrações diferentes, mas estão no mesmo lugar. Por isso que a Terra é o centro do universo. Agora, uma versão alternativa de um desses universos sendo criada não chocaria com outro universo? Justamente. Então não é um universo. É uma linha temporal do mesmo universo. Então, mas ela está vibrando então na mesma vibração da Terra original dela. Isso. É a mesma, só que divergência no fluxo do tempo. Gente, a... pelo menos é como eu entendo. Eu concordo com vocês, mas para fins práticos, a diferença é a seguinte. Se os personagens têm os mesmos uniformes, mas estão em situações diferentes, é linha temporal alternativa. Se os uniformes são diferentes, é multiverso. Por exemplo, esse arco começa com a Tempestade, com o visual da época dela, dos X-Men, e o Colossus entrando nos Vingadores. É linha temporal alternativa. Mas se for, por exemplo, os Vingadores da Estados Unidos da CIA, como aquele arco lá dos Novos Guerreiros, lembra que o Esfinge muda tudo e mexe no tempo ali e tudo mais, ali já é mentira. Ali é a realidade alternativa. Não, o contrário. É o inverso. Ali é a realidade isso. Alternativa. isso. Então, assim, falando disso aí agora, é o conceito que o Kirby e o Lee criaram. A viagem no tempo e que até esse momento aí a gente ainda tinha uma linha editorial mais definida. Só que tem um problema. Você tem um problema com isso aí que você está falando. Vou lhe dar outro exemplo. Que na verdade é um remake desse que você falou aí dos Novos Guerreiros, né? Da linha temporal. A Era do Apocalipse. A Era do Apocalipse, originalmente, ela não era uma terra do multiverso. Ela era uma linha temporal alternativa. Certo? Certo. Isso aí acho que é claro para todo mundo. Chegou ao final, eles conseguem reverter aquilo, a Terra 616 volta ao normal e volta para a linha temporal correta. Só que, editorialmente, como tinha nostalgia e tudo mais, existiram várias histórias de volta à Era do Apocalipse, como se ela tivesse continuado a existir numa Terra separada. Ou seja, deixou de ser linha temporal e eles disseram, não, agora é uma Terra do multiverso. Não, mas veja, pô, falar de King é foda porque a gente entra nessas loucuras, né? Veja, o conceito do Lee do Kirby lá no Quarteto, até pra justificar, assim, ó, não adianta você voltar no tempo e desfazer uma merda pra salvar o tio Ben, por exemplo. O que ele explica é o seguinte, a partir do momento que você volta no tempo e salva o tio Ben, se você voltar para o seu presente continua do mesmo jeito. O que aconteceu foi que foi criada uma ramificação temporal, criando uma nova linha do tempo naquela realidade, na qual o tio Ben está vivo. Não é a sua realidade. E não uma nova Terra, outro universo. Não, se cria um novo universo, cria uma linha temporal alternativa. Na prática, qual é a diferença? Não, nenhuma. Tudo para vender boneco. Mas o conceito é isso, que é o que se explica, por exemplo, em Vingadores Ultimato. Esse é o conceito lá de trás do Lee do Kirby. Não dá para falar que é o de um só, ou de outro só. E os dois, enfim, não vou entrar nessa discussão de novo, né? É o que acontece em muitas histórias que respeitam esse princípio do gibi, e ainda é muito respeitado. O que aconteceu em Era do Apocalipse, na verdade, não devia ser um problema, porque no momento que o Legião volta para o passado, ele deveria criar uma realidade alternativa na qual Xavier morreu, sem interferir nada com o presente do universo 616. O que se pode alegar, eu já tive essa discussão com um amigo, que ele falou o seguinte: não, mas aí foi diferente porque envolveu o cristal Mikan. Por isso que ele volta para o passado sem necessitar do Mikan, ele usa o próprio poder dele para viajar no tempo, poderoso que ele é. Mas existe aquela cristalização ali, há uma relação ali com o cristal Mikan, né? E todas as edições do mês anterior ao começo da Era do Apocalipse mostram a realidade sendo cristalizada, né, pelo Mikan. E tem outro fator, se não me engano, eu posso estar enganado, não sei se estou confundindo. Parece que teve mais um fator que tornou a Era do Apocalipse também singular. Foi a presença do Bishop, porque ele já era um viajante do tempo de outra linha temporal. Se eu não me engano, parece que tem isso, né? Que ele fica até desmemoriado no começo e ele é a chave lá para o final, para é parte do que vai desfazer a Era do Apocalipse, né? Essa é outro motivo pelo qual todo futuro é alternativo. A gente não sabe, a partir desse momento, quantas divergências vão existir para encontrar um futuro alternativo. O futuro alternativo não é um universo diferente, é uma linha temporal divergente da principal, né, do 616, a sagrada linha temporal, como tem lá na saída do Lone. O que eu lembrei? Eu lembrei daquele encadernado, que eu acho que contradiz tudo que a gente falou até agora, pelo que eu lembro do encadernado, que é aquele Só Restou a Mim para Conquistar, aquele Kang, eu não sei quem escreve. É do Lenzin com o Colin Kelly. Então, lá, eu não sei se, dando spoiler aqui, eu corto isso depois, mas lá não dá a entender que é uma coisa cíclica e só existiu um Kang sempre. Por isso que eu fiz essa pergunta no começo. É um Kang que foi indo em um monte de... É o mesmo Kang sempre, ele tá em momentos diferentes do tempo. Sim. Entendeu? Por isso que eu perguntei. Porque lá é assim. Lá, no final das contas, se descobre que era tudo é a mesma coisa. É uma coisa... É a fita de Moebius, né? É ele que tá... Mas aí eu já compreenderia de outra forma. E falando do personagem que a gente acabou de tocar no assunto. A gente não falou tanto do Beyonder. Por volta de 2008, 2009, por ali, não sei, 2007, o Brian Bendis pegou o Beyonder e disse que ele era filho de um... Não. Ele era uma mescla de mutante com inumano. E ele nunca teria sido um Beyonder. Ou seja, esse que você citou agora, que eu gostei, eu achei até legal essa minissérie que teve do Kang, mais recente. Mas é o seguinte, é na cronologia, entre aspas, daquele escritor, ou escritores, ou editor. Nesse momento agora, ele está interpretando assim. É, vou por aí também. É isso. É. Esse é um gibizinho que é muito bom. Gostei também. Ele saiu ali na rebarba do Timeless, né? Do Jed McKay. Saiu dois especiais já Timeless. E o Kang serve como meio que uma porta de entrada ali pro Tuyo, né? Do ano seguinte da Marvel. E o McKay tá usando agora muitos elementos, né? Nos Vingadores dele. Que ele usou nesses dois timelines. E aí nessa Kang Mania acabou se criando também a ideia dessa mini aí, que eu gosto daquele desenho da Carlos Magno, né? Que tem feito umas coisas legais aí. Ele fez aquele invasor dos chips de Dask com Capitão América, Tua Fumana, Namor e tudo mais. Gosto dele, acho ele bacana. É uma historinha que amarra bem, no final das contas, né? Ele conhece uma Ravonna, né? Mas ali já mexe muito. Não sei se dá pra gente considerar uma coisa em continuidade, apesar de ser, pra mim, uma interpretação válida. Mas e que pode a qualquer momento se tornar o cânone nos próximos 10, 15 anos, ou ser ignorado. Não, ou ser ignorado já ano que vem. Depende da força do editor ou do próximo roteirista. Agora, vocês dois, eu também, e o público que tá ouvindo, entendem por que que não gravamos ainda um episódio especial do vilão dos Vingadores, Kang. Porque o que ia ter que se ler e não ia se entender nada, uma coisa contradiz com a outra. Não, mas peraí. E olha, a gente tá tratando superficialmente, tá entendendo? Nem falou do Imortus, do faraó, não falamos do Kang garotinho, que é o rapaz de ferro. Pois é, não falamos nem disso, viu? Não falamos das Ravonas, porque existem várias versões da Ravonna também. Centurião Vermelho, Marcos, aquele notório, né, e repulsivo personagem. Enfim. O quem? Você tá falando? O host do Pilhas de Bis? Não, o, não, esse daí é um mercenário. É o Marcos, aquele que literalmente violentou a Carol Danvers, né? Nos anos 70. É o que é filho dele mesmo, né? É, que ninguém sabe que desgraça é aquele cara. Mas, enfim, o Kang, ele realmente é muito complicado. Agora é um bom personagem, eu gosto. Ah, o Marcos, inclusive, ele segue ali uma trend com o Gale Jovem de ser super poderoso dos anos 80, né? Ele tem olhos, o cabelo preto, pigmalião e o olho escuro. 70, não? Finalzinho dos anos 70. É, 70 para 80, o Beyonder vai nesse caminho também, né? O cabelo meio cacheado assim, puxando pro pigmalião. É, olha, vilão, cabelo preto. Mas aí nós temos aí, como vocês falaram, né? Toda essa confusão envolvendo os Kangs, esse conselho dos Kangs, que é uma história assim que na época, quando eu li, eu achei ela um tanto quanto, não sei, parecia das antigas. Ah, o vilão que tá com um plano, e ao mesmo tempo, assim, ela foi inovadora, não tem como negar, porque isso nunca tinha sido feito com o Kang dessa forma. Você tinha outros conceitos, né? Mas não esse daí. Mas, assim, eu lembro de ter gostado muito na época. É, e aqui, vamos fechar finalmente, após uma hora aí de programa. Não sei que o Luiz tenha cortado um monte de inocência nossa. Só rapidinho um comentário. Naqueles maiores clássicos dos Vingadores, acho que 4, não lembro o número. Que saiu um arco lá da 67 a 69, uma coisa assim. 61. Enfim, não lembro qual. Não, é 69, 70, 71. Que era do Kang também. Eu acho que eles voltam na Segunda Guerra, aí aparecem os invasores. Eu acho melhor aquele arco que esse. Tá. E que era bem simples, né? Só era viagem no tempo, meu enxau. Que, aliás, é a mesma capa dessa saga dos Vingadores 3, né? Isso. Eu tenho aqui. Acho que uma delas se chama Dinastia Kang, inclusive, né? É, uma das histórias desse arco aqui se chama Dinastia Kang. E depois dessa alopeada toda aí, né? A gente chega ao final do volume 3, mas não chega ao final desse arco do Kang. A gente termina aí com A Seguir, o Antigo e Futuro Kang. E assim revela uma tendência aí da. Eu já ia falar trend de novo, né? Mas não sou jovem. É, revela uma tendência aí da Panini que tem feito isso em outras sagas também, como por exemplo a saga dos X-Men, a minha do Longshot dava pra encaixar certinho num volume só ali, mas eles ficam naquela coisa de não, vamos fazer o cara voltar aqui e comprar mais um, né? A saga do o Flash mesmo também tem o retorno de Barry Allen em duas edições, e aqui eles sempre que podem vão colocando o fim de um arco para o próximo gibi, e é o que acontece. A gente vai ter o final desse arco aqui no comecinho da saga dos Vingadores 4. E não vou cometer o mesmo erro. Essa saga dos Vingadores 4 pega Avengers da 269 a 271, ou seja, 4 números só, né? Não. Que matemática bosta, 3 números só. Mais a Avengers Anual 15 e West Coast Avengers Anual 1, né? Que é o crossover aí das duas equipes de Vingadores, que é bem ruim. Mas vamos ter que falar. Curioso que tu falou a ordem de leitura, que não é a ordem que tá publicada no encadernado, né? Não, não. Pois é. Ainda os dois anuais foram publicados fora da ordem. Ainda tem isso. A gente vai ver aqui, se vocês forem olhar ali no sumário, a gente tem o Antigo e Futuro Kang, Avengers 269. Aí a gente tem Avengers Anual 15, West Coast Avengers Anual 1. E aí a gente vai ter a 270 e a 271. E quando na verdade a gente vai ter a antecipação aí da saída do Namor. O Namor sai na 271. Na verdade, ele sai no final da 270, ele vai resolver ali uma bronca com os Atlantes. E do fim da GB, ele explica, né? Ah, vou ter que resolver esse problema aqui. E é uma saída meio doida, né? Acaba a história e aparece um primo do Namor dentro da mansão dos Vingadores e diz: não, a turma tá aprontando todos, né? Eu vou lá resolver isso. Os Vingadores se oferecem para ajudar e ele diz que não e vai embora. Só que isso é mencionado no Traição, que é a história do Vingadores Anual. Que é é explicado, né? Quando eles estão falando, eles estão fazendo um levantamento ali, eles entendem que um dos Vingadores. Tem aí o eles e eles não sabem quem é. Ainda não, cadê fulano? Por quê? Será que foi fulano? Será que foi Beltrano? Não, bota na Atlântida. Ele largou os Vingadores por isso. E a gente vai ver esse arco a passar. E só no final da história seguinte, ou seja, mais de 60 páginas depois, é que a gente vai ver o Namor finalmente saindo. Não faz sentido, porque acontece. Eles tinham acabado de resolver a Guerra Secreta, estavam com essa parada do Kang, e do nada eles estão jogando beisebol. Acho que, se não me engano, naquele epílogo de torneio de campeões, eles também estão jogando beisebol, não é? Um negócio assim? Cadernado. É verdade. Não sei se todo anual dos jogadores tinha que jogar beisebol. Não sei qual era o tesão deles que tem beisebol, de botar beisebol em... Eu detesto beisebol. Enfim. Detesta beisebol ou os personagens jogando beisebol? Não, tanto quanto a ordem da Panini, né? Odeio igual. Enfim. E então o volume 4 começa com o fechamento desse arco do Kang. A gente vai descobrir que o Immortus estava de butuca ali, vendo tudo acontecer e fazia parte de um plano dele, dentro do plano. A gente vai ter essa recapitulação da história do Kang até ali, né? O que é a história dele se tornar, ele ser um descendente de alguém do século XX da Terra, dos Vingadores, né? Assim, da continuidade principal da Marvel. A gente costuma dizer a nossa Terra, né? Não deixa de ser. E se estabeleceu depois de se desestabeleceu, que seria o Nathaniel Richards, né? Que viaja. Ele não morre, ele acaba aparecendo nesse tempo aí, leva toda essa tecnologia para restaurar a Terra. E aí, no futuro, desse futuro, o Kang nasce como um dos descendentes dele. Ele tem uma sede de conquista, volta no tempo, vê o Ramatut, encontra o Quarteto Fantástico, derrotado pelo Quarteto Fantástico, encontra o Destino. E aí depois ele encontra um outro mundo para conquistar e decide se tornar o Kang, né? Ele diz assim, é um mundo aqui que perdeu a malícia ali com a tecnologia, com as armas, então eu que tenho isso tudo vou dominar esse mundo aqui. E a partir daí ele se torna esse Kang. Não deixa de... Não é contraditório aí, né, Luiz? Ainda com essa relação do que a gente falou agora do... Restou apenas a minha para conquistar, eu acho que é esse o nome em português. Porque a gente não vê ainda elementos que só foram criados depois, como o Rapaz de Ferro, como essa ideia aí desse bootstrap, né? Esse loop temporal. Mas até aqui é tudo coerente, eu acho que é até meio que imutável na Marvel em respeito ao que o Stan Lee fez, o Kirby também, principalmente do Quarteto Fantástico ali. Mas os Vingadores meio que acompanham ali essa recapitulação para a gente entender também o que é que está acontecendo. A farsa do Immortus ali, que no final a ideia toda é subjugar, né? Acabar com essas divergências todas mesmo. O Immortus, que é um zelador do tempo, como o Bernie foi esclarecer depois no Vingadores da Costa Oeste dele. Ele tem esse dever de podar também, né? Essas variações. E acaba, os Vingadores se libertam e tudo, e vão embora. E é isso, a história é basicamente isso. O que eu acho muito legal aqui é, essa é a segunda edição assim, que eu vejo seguida, com um traço muito bom do Buscemão com o Tom Palmer. A gente fala sempre do Buscemão, mas é isso mesmo. O Buscemão fazia rascunhos e o Palmer ia lá e dava vida mesmo pro negócio. Eu acho essa edição muito bonita, muito bem feita, assim, talvez porque tenha muita penumbra, muita retícula ali, né, para dar as texturas. Mas eu acho bonita e eu chamo a atenção só uma coisa assim que eu já falei de outras vezes. Eu acho o Hércules um personagem extremamente injustiçado na Marvel. Eu acho muito bacana esse conceito dele aqui. Ele é o cara, que ele é um deus, que a gente se meter no meio dos humanos. Às vezes ele é falho, né? Como os deuses gregos mesmo. Stern pega isso muito bem, sem precisar ser explicadinho, né? Tá na essência do personagem aqui ali. Ele é esquentado, ele é machista, toma esporro da Vespa. Em vários momentos ele fica puto porque como essa mulher tá falando comigo, e aí ele toma uma apagação do Capitão América. Assim, qual é o problema dela ser mulher? Ela é a líder dos Vingadores. Eu acho ele precipitado, porque assim, se ele tá seguindo a lógica do personagem mitológico, ele quer o desafio. Porque, mesmo que ele morrer, ele vai se morrer com glória, lutando, né? Então, só que assim, você não pode se precipitar, né? Você tá enfrentando deuses, enfrentando pessoas que vão acabar, não é só com a sua vida, né? É só com a vida da equipe. É com o universo, com um planeta. Então sempre tem alguém que fica podando ele. Calma, pô, não faz isso aí não, cara. Não é sair batendo todo mundo, não. Então é uma hora que ele se emputece aqui, é porque tem que ter a cautela, né? E ele não tem a cautela, foda-se, ele é imortal. Na lógica dele, assim, de... É, e assim, ele tá acostumado a tempos mais simples, né? Que não, o destino da humanidade não estava em jogo toda a edição. Ele fez os 12 trabalhos, ele tem toda a história clássica do Hércules, mas ele conquista de braço mesmo, sabe? Nunca, ele poucas vezes precisou usar a cabeça, e se usou foi para dar cabeçada. Ele é ótimo dar cabeçada, inclusive. Mas eu queria chamar a atenção, assim, o Hércules é um personagem forte, ele devia ser o cara mais forte que tem, sabe? Assim, gosto dessa ideia do Hulk é o mais forte que existe, quanto mais puto ele fica, mais ele forte fica. Ah, essa questão também da radiação gama tem uma coisa de sobrenatural, e por isso ele até superar a força do Hércules, beleza, acho que seria massa isso. Mas o Hércules apanha de todo mundo, gente, depois disso aqui. Nessa parte, nessa fase Vingadores, ele ainda é forte mesmo, sim, ele carrega um Kinjet sem sufoco, mas mesmo assim ele ainda sai muito no braço, assim, de igual para igual com o Namor. Ele, na minha cabeça, ele podia ser mais forte, podia ser mais bem demonstrado essa força. Por isso que eu gosto dessa edição aqui, que é o Hércules, o esforço do Hércules, e putíssimo também, né, porque tá preso, não aguenta mais falação, ele quer bater em alguém. Não muito diferente de qualquer um de nós trabalhando 8 horas por dia. E ele começa a forçar o mecanismo lá de estase dos Vingadores. Enquanto ninguém consegue se mexer ali, ele começa a contrair os músculos e forçar o negócio até o ponto de sobrecarregar. Eu acho isso muito legal, bicho. E a forma como o Buscemão e o Palmer desenham esse esforço dele, né? Ele daqui a pouco tá suando com aquela cara de raiva. Ele dizem lá, eu vou me livrar, e você vendo a raiva dele crescendo aos poucos ali, até que ele consegue mexer a mão. E a Ravonna fica impressionada. Eu acho isso muito legal do personagem. E daí ele já vai pra porrada, né? Pra cima do Kang. Não dá certo, não. Ele sempre se lasca nisso. Mas ele vai pra cima, ele não tá nem aí. Ele não desiste nunca, né? E até essa empáfia dele torna o personagem mais vivo, mais divertido. Aliás, não preciso dizer o quanto eu sou fã do Hércules, né? Postei até a foto do bonequinho aí no Twitter antes de começar a gravação. Joel, vai dizer que você não gosta do Hércules. Rapaz, pra mim é o tipo de personagem necessário. Porque você tem o Danny Whitman, vamos dizer, nessa equipe aí, que é o cara tranquilo. Você tem o Capitão América, que é o responsável e é a inspiração. Aí você tem a Janet, que aí ela tá sendo elevada de personagem fútil para uma personagem totalmente assim organizada, imperativa, impositiva. Você tem essas qualidades. Você tem que ter um falastrão, cabeça quente, brigão e bonachão, porque ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele não é, por exemplo, como o Coisa ou como o Wolverine nos X-Men ou Coisa no Quarteto. Ele é o grandão, ele é o cara agressivo da ação, mas ao mesmo tempo tem momentos que ele é brincalhão, tem momentos que ele é o paquerador, enfim, é aquele personagem. Não chega a ser o alívio cômico. Não, é, não digo que ele é um alívio cômico, mas ele é o personagem que traz uma leveza para a equipe. Eu acho o Hércules uma versão possível ali, né? Não sei o que estava acontecendo com o Thor nessa época aí. O Thor, em algum momento aí, acho que já na edição seguinte ele volta, né? Na edição, a saga, né? E eu acho interessante. Em algum momento ele vai ser membro também junto com a Mulher Hulk, né? Eu não sei se muitas edições vão ser os dois, porque aí entra aquela coisa de dois personagens com poder de força, né? Específico no grupo, aí já fica meio repetido, né? Meio que tem que ter um de cada tipo de poder. Se eu não me engano, parece que ela entra depois que ele tá ausente, né? Pelos eventos que vão acontecer. ele volta, se eu não me engano, assim, não é que volta, ele volta várias vezes, mas um arco depois que ele, que eu acho interessante, é lá naquele sem edição, né? Sim, já gravamos um avante sobre ele, em posição minha. Ele tem também aquela época do Bob Harris, naquela época da jaquetinha, né? Que ele foi diferente, ele já não tinha mais a mesma leveza que ele tinha, mas ainda assim era um personagem que ele se destacava dos outros, né? Ele participou ali também. Ele parece uns Vingadores do Slot também, não parece? Junto com o filho do Ares. Sim. Mas interessante ele. É porque ele não teve assim uma edição assim. É a edição do Hércules nos Vingadores, como aconteceu com vários dos principais, né? A Vespa, por exemplo, não tem, mas, por exemplo, a Salvati Vermelha dela foi o sobre-ataque, que é quando ela é exposta ao limite como líder, né? Mas, assim, eu acho que poderia ter tido uma edição, não sei se focada no Hércules, teve, né? Que é o Guerra do Caos, né? Que não foi publicada no Brasil, né? Saga específica nele, né? Rapaz, ele teve uma mensalzinha durante um período pelo Greg Pak, justamente. Sim. Foi quando anunciaram, eu achei aquilo a maior loucura. Ó, tá vindo a mensal do Hulk, toda aquela coisa, o planeta Hulk e tal, aí teve a Guerra Mundial, né, o World War Hulk, aquela que eu adorei, o Greg Pak ali pra mim, ele tava irrepreensível, tava ótimo, o cara tava, foi o auge dele. Aí do nada, pronto, o Hulk vai ser preso. A mensal do Hulk agora vai se chamar The Incredible Hulk. Eu disse, que loucura, que imbecilidade, que idiotice, mas eu queimei a língua. Foi um material excepcional. Eu gostei do início ao fim. Muito, muito, também. Muito bom. Eu também. Ele com Amadeus Cho. Quando cheguei a ler essa nossa, eu acho que em Avante, né? Rapaz, eu não sei se saiu tudo. Agora, o que saiu foi muito bom. Era muito, muito, muito bom. Eu recomendo muito. Eu gosto demais também. Eu acho que é uma sacada legal, porque é um Herc bonachão mesmo, né? É o Hércules aí, do Stern. Um pouquinho mais leve, assim. Puxa um pouco pro humor algumas vezes, mas não é bobão, isso. Não é cômico. É bem a essência do personagem e bem heróico mesmo, né? Voltando às origens ali do personagem mitológico mesmo. E tem o Feng Shou, né? Que meio que assim, você a mente, você vai ser os músculos, e a gente vai fazer isso para honrar o bom nome do Hulk. Então tem sempre esse fantasma do Hulk ali por trás, por conta do Shou, né? Que E eu vou te falar uma coisa. Eu sei que reclamo muito de personagens ou supergrupos ou fases que ficam naquilo mesmo durante anos. Mas eu, sinceramente, eu lamentei muito quando eles desfizeram isso. Porque aí veio a morte do Hércules, aí teve caos total. Não, Guerra do Caos, né? Guerra do Caos. Teve tudo aquilo ali, aí o Hércules morre, volta. Aí depois ele volta numa menção em que ele tá sem poderes, com um monte de armas, caçando monstros. O Amadeus Cho virou, né, um Hulk Kids. Eu lamentei isso, porque por mim tinha continuado até hoje daquele jeito. Eu acho que seria uma mensal excelente se continuasse até hoje. Como você falou aí, o Amadeus Cho como gênio, o Hércules como músculos. Cara, você imagina uma série dessa na mão de alguém como o Mark Waid? Sou forçado a concordar, porque esse é um gibi que, quando tá ficando bom, né? Tipo assim, aquela alegria de você saber que todo mês tem aquele gibizinho ali pra ler, aí, puf, ele acaba. Porque vem um novo evento da Marvel e tudo muda. O problema não é nem a ideia, né? Pode ser qualquer ideia. O negócio é a execução, né? O roteirista certo pode pegar qualquer ideia e fazer um negócio genial. Quer que eu te diga uma comparação, Maurício? Você acha que as pessoas vão concordar? O Flash do Jeremy Adams vinha quase na mesma toada, aí de repente, não, agora vamos fazer um arco sério, que foi aquele da Guerra do Um Minuto, e depois acaba. Estragou toda aquela leveza, aquela. Porque era aquela mensal que todo mês você lê dava gosto. O Flash do Jeremy Adams. Agora mesmo a gente falou aí dos Vingadores do Slot. É um belo gibizinho também. Ele tinha ali uma mansão infinita, né? Criada pelo Hank Pym, que ela é pequenininha por fora, por dentro ela tinha um tamanho muito maior, né? Tipo a arte do Dr. Who. Mas quando tava ficando legal, assim, né? Tem ele lá, eles confrontando os heróis chineses, tem a vinda da Jocasta ali, vai flertar ali com a história do Ultron, e aí, puf, veio algum arco desse aí que acabou tudo. Eu até hoje não entendo, eu ainda não entendo como é que teve hater, como teve gente odiando o conceito de o cientista supremo da Terra. Aquilo era massa demais. Pois é, pô. É muita coisa legal que quando você se acostuma a ter o gibizinho todo mês ali, aquela alegria de ler o gibi de conforto, como diz o jovem, acabou. Muda tudo, não, mas vai matar o personagem. O Al Ewing fez uns Vingadores ali, uns Eternal Avengers, né? Já comentei isso várias vezes também. Que é bem legal, o Super-Homem chegou a fazer parte dele e tudo. E, puf, morreu. Aí a gente tem a seguir esse arco dos anuais, né? Uma capa, inclusive, do Alex Save, que muito mal desenhada. Aí você olha embaixo assim e tem a explicação para isso. É finalizada pelo Klaus Jansson. Aí, meu amigo, tem um desenhista bom que sobrevive ao Klaus Jansson, né? Eu procurei o Maurício, eu falei que cada página que eu ia passando, eu ia comentando no WhatsApp, nossa, que troço horroroso. Aí era o Klaus Jansson. Meu Deus. Velho, ele cagou o Steve Ditko nessa edição. Eu gosto muito da arte do Ditko, é datada. Meu amigo, o Klaus Jansson se tornou, por conta da associação dele com o Miller, e por ter participado de fases, né, memoráveis do Demolidor, por ter participado do Cavaleiro das Trevas, ele se tornou assim inatacável. E não fale do... Mas, bicho, mesmo naquela época, quando ele fez o começo da mensal do Justiceiro, era uma porcaria. Eu pegava aquelas Super Aventuras Marvel, que tem aquelas historinhas, acho que era do Mike Baron, com desenhos dele. Bicho, que coisa horrível. É um negócio assim que... Eu acho o Ditko datado aí nessa época, entendo as críticas todas, mas o Ditko sempre foi bom de narrativa visual, de encaixar os personagens ali. E aqui a gente tem umas coisas assim, ó, eu tô vendo aqui o comecinho do beisebol mesmo. Tem uma pia aqui, gente, que tá com um braço muito maior do que o outro e a finalização foi só... Fez assim um quadrado pra mostrar o punho dela e passar até as traças pra dividir os dedos, sabe? E é um personagem que tá do tamanho de um quadro. Quase, sabe? Não tem por que ser tão ruim assim. Aí no meio ele vai e bota uma retícula, ele bota aquelas manchas na cara pra dizer que é uma sombra ali, né? A camisa quadriculada do Hank Pym não tem profundidade, é só um risco mesmo, assim, quadriculado, feio. Eu até gosto desse efeito em si, mas quando o Hank Pym, ou quando o Jansson usa desse jeito assim, nossa, é uma de uma pobreza. E aí a gente precisa falar desse gibi, das caras do Capitão América, minha gente. O Capitão América tá sempre com cara de que tá chapadaço de LSD, ele tá... louco, louco, assim, não se aguenta de droga, a qualquer momento assim pra jogar beisebol. De qualquer momento ali ele vai começar a dançar um Psytrance em cima do escudo, sabe, usar o escudo de pogobol e sair pulando por aí, mas enfim. Não, se você reparar, cada olho, o par de olhos não bate, é torto, não é desenhado igual da mesma pessoa, um olho do outro em quase todos os quadros. É um negócio assustador. A Mística, em todo quadro, parece que é desenhada pelo Igor Cordeiro naquela época dos Novos Vingadores do Morrison também. A lembrança que eu tenho de quando eu li naquele nostálgico, saudoso Super Almanac Marvel, acho que o nome era esse, né? Aquele tijolinho da Editora Abril. Sim. Eu li e reli essas duas histórias, desses dois anuais, a ponto de decorar até as falas, porque eu gostava muito. A arte realmente é horrível da primeira. A segunda arte é boa. É o Bob Hall? É o M.D. Bright. É sem falecido. M.D. Bright, tá. Isso. M.D. Bright, saudoso. Um grande operário. É, mas, tirando a arte ruim, mas da primeira, do primeiro anual, a da segunda é muito bom. Rapaz, essa história pra mim é boa demais. Eu acho que eu li na idade certa. Eu devia ter 11, 12 anos. Porque pra mim é uma aventura. Massa, simples. Tem aquele dramazinho, tem aquele mistério. Aí você tem a divisão das equipes. Eles vão pra locais importantes da história dos Vingadores. Aí depois eles chegam ao consenso de que... Depois não, né? Logo quando eles dividem as equipes. De que não deveriam juntar de novo como era os grupos. Os elos de ligação anteriores, mas sim o que estava vivendo naquele momento. E aí você tem a revelação do oponente, né? Que depois... Do Gaidor, né? É, eu não sei quando foi revelado, parece que foi na história do Quarteto, lá do Steven Englehart, mas parece que foi revelado que ele estava sob influência do Maximus, ou era de outro personagem, alguma coisa assim, ele estava sendo influenciado. Ele tinha aquele caráter dele, sempre foi complicado, ele é problemático, ele tinha muito rancor, tinha levado um par de chifres da Cristales, juntou tudo isso. Mas a questão é que ele estava sendo influenciado por alguém. Mas eu acho que a história fez sentido. Eu gostei muito. Não era nada muito sofisticado, elaborado, mas foi divertido. Engraçado que sempre tem o questionamento do Hank Pym de aquele complexo de inferioridade dele de estar na equipe dos Vingadores, mas assim, um que eu acho que eu já comentei várias vezes aqui, que eu não, na minha cabeça não faz sentido o Hulk participar nunca dos Vingadores, ele é fundador, mas não tem a ver com a equipe. O Mercúrio, mesma coisa. Não faz sentido na minha cabeça, só porque ele é irmão do Feiticeiro Escarlate, tava naquela edição 16 lá do Quadrinho do Capitão, inclusive é citado aqui, né? Eu não sei se eu lembro, mas nunca foi aceito. Não sei, não, pra mim não participava mais, sabe assim? Não precisava. Mas é justamente isso. É o elemento que é totalmente improvável, não deveria estar lá e estar lá para criar conflito. Aí, você imagina o que é uma equipe, se tivesse uma equipe formada por 5 personagens iguais ao Capitão América. Eles iam estar sentados na mesa dos Vingadores, tomando chá com o Jarvis o tempo todo, né? Em paz, unidos. Aí tem que ter o elemento, até porque é uma tradição da Marvel, né? Você teve o Hulk na primeira formação, saiu logo, você tem o Coisa no Quarteto, você tem depois o Clint Barton, criador de caso, o próprio Mercúrio, aí lá na frente você tem o Logan nos X-Men, você tem que ter sempre um criador de caso. E o traidor também, né? O Magnum já foi traidor da equipe, o Espadachim já foi traidor da equipe, também tem essa tradição, né? Não, dos Vingadores, se você não tem a equipe, você não se torna membro. Eu concordo com você, Joel. Ela tem uma pegada de aventura, assim, juvenil, né? Assim, que acertava diretamente nos gostos da gente, da época, no que se é considerado bacana mesmo. E quanto a isso, não tem discussão, não. Eu acho que sim, que é um baita acerto esse vizinho. Tem a coisa da aventura. Tem a gincaninha, né? Assim, ó, tem que fazer isso, isso e isso pra conseguir isso e isso, senão não vai dar certo. Essas coisas são bacanas, eu concordo. Pra mim, o problema é que a história em si não faz sentido, sabe? É um trololó da porra pra prender os Vingadores, pra justificar, beleza, os Vingadores estão com essa dificuldade de conseguir ainda o, como é que chama, o acesso, a prioridade A1 de volta, né, que eles tinham perdido. A gente tá vendo aí desde o primeiro volume, né? Ele ainda tem a questão do Visão. Isso aqui tem uma repercussão aí, né? Porque os Vingadores mentem na cara dura pro governo americano, dizendo que não, que nada a ver. A gente não. O Visão não quis dominar o mundo, não. Isso aí foi um mal entendido, foi uma falha. E perdão pelo. Se errei, peço perdão. E isso teve repercussão tanta e a Panini simplesmente pulou isso, né? Saiu um vintage em algum momento desse Visão Absoluto, né? Enfim. Pois é, né? Capaz. E você tem a equipe de vilões mais, acho que mais brega da Marvel. Essa é a equipe mais brega da Marvel, que deve ter sido criada pelo João Bidu, né? Quem tem mais de 30 anos vai saber do que eu tô falando. Zodíaco. Não, e ainda tem uma coisa aqui, tem um fenômeno aqui que é a Força Federal. A Força Federal é o mais ou menos o esquadrão suicida aí da Marvel nesse momento, né? Não de ir pra missão suicida, mas no sentido de, ó, vocês são vilões, a gente vai botar os Thunderbolts, né? Antes dos Thunderbolts. Isso. Vocês vão trabalhar pro governo pra diminuir suas sentenças aí. A gente tem o Blob, o pai, o Avalanche, vai ter depois ali aquele. Aí, comando o Saba e o Comando Vermelho. Então, não é Comando Vermelho, não. É Comando. Qual é só Comando? É Escarlate. Comando Escarlate. A espiral que aparece aqui, ela tinha esse uniforme na época? Porque eu não reconhecia esse uniforme, não. Reconheceu sim. É a cor que tá errada. Ela tá aí com o Player 2. Quando o desenhista foi escolher, apertou o Select e o X. Aí apareceu essa versão alternativa do uniforme. E que aí, abrindo um parênteses, pra não tangenciar demais. Foi uma uma trama paralela, uma subtrama que o Claremont inseriu e nunca foi adiante. O que raio a Espiral estava fazendo na Força Federal? Apareceu do nada na Força Federal, em Uncanny X-Men. Eu ia te perguntar, e começa a pipocar. É, nunca foi explicado. Ela apareceu como personagem da Força Federal só para ser o transporte da equipe, né? Não, mas é assim, era aquela, são aquelas subtramas que ele jogava do nada com a ideia de explicar um dia. Só que foi daquele tumulto todo da fase queda de mutantes, depois fase Austrália e tararau, tararau, morreu ali mesmo. A gente tem também na equipe aí a Mulher Aranha, né? A Julia Carpenter, né? Que ela tá bem ali, tipo, eu quero ser do outro time, sabe? É pra aquela que fica jogando no time sem camisa e quer jogar no time com camisa ou vice-versa. E tá ali só, porra, me chame aí, me chame, me notem. É uma sacada legal, né? Assim, tem algumas coisas de caracterização bem legais, sim, bem legais, não dá pra negar. Mas de regra, tem umas coisas bobas também, pô. Tem aquele discurso do Capitão América, o Capitão América falando que isso tá errado, que não sei o que. Ah, todo mundo no meio da oitiva dele lá no pros senadores, que sei lá que porra é. Todo mundo, é isso aí, Capitão, falou bonito, falou gostoso. Rapaz, eu vou dizer uma coisa tu. Pra mim, eu sempre vi todo mundo elogiando, era top 10 na Wizard Magazine. Top 10 grandes momentos da Marvel. Aí o povo sempre falou isso agora com o MCU e tudo mais. Não, ó. Aparece aí o Darkseid mesclado com o Thanos e usando a base do Galactus para destruir a Terra. O Capitão América vai se erguer, vai dizer verdades na cara dele, vai desafiar o tirano e depois é esmagado e morre. Isso é um momento épico. Bicho, pra mim é uma das coisas mais estúpidas que eu vejo na Marvel. Desde a época do Desafio Infinito, por exemplo. Ele vai, peita o Thanos, vai e morre. Ou é quebrado, leva um cacete. Tá, abriu o bocão e dizer, eu não me curvo a você. E depois ser detonado, sei lá. Aí ele sempre tem esse lance do discurso antes de levar um corretivo. Ou antes de alguém vir resgatar ele. Eu não sei, pra mim isso não define o personagem. É uma coisa bem do americano, acho que é muito do norte-americano. É aquela coisa de que, ó, eu vou morrer, eu vou me ferrar, mas eu vou dizer umas verdades na sua cara. Sim, meu amigo. Na edição seguinte que aparece o Thor, esse Thor era faz o Walt Simonson, né? O Thor tá no gibi do Simonson, eu acho que o Simonson disse assim, não, só eu vou mexer nele aqui. Aí ele aparece só de participação mesmo aí. Ele vai voltar pros Vingadores só na próxima edição da saga. E o Fera tá como um humano, eu achei isso estranho também. É, ele tem um momento no X-Factor ali que ele reverte a forma humana e depois, mais adiante, ele vai perdendo, né, Joel, a inteligência. É assim, no comecinho da fase do X-Factor, ele tá peludo, acho que na primeira e segunda edição. Aí na terceira, ele é sequestrado, é até uma capa, eu lembro muito bem dessa capa, que ele tá todo enfaixado, e os outros quatro fundadores dos X-Men estão lá tentando salvá-lo. Aí quando tiram as faixas, né, ele vai ser revelado que ele tá humanizado, ele perde os pelos azuis, ele perde a forma feral dele e fica humanizado. Aí volta a ser, é uma saída besta para tentar fazer ele ficar igual ao Fera dos anos 60. É, pra ter os X-Men originais, né, de volta. Isso. Aí mais na frente é o contrário. Ele volta a ser peludo, até pra questão, parece que da involução dele. Acho que a Louise Simonson, em sua genialidade, ela faz ele ficar, né, depois humano, só que vai ficando, a mente dele vai ficando animal, ele vai ficando cada vez mais burro. Aí a solução depois é quando ele volta, como o Fera peludo, retoma o Fera peludo e volta a ser inteligente e tal, e fica com a força dele ampliada, torna até mais forte. Mas bem lá na frente já. É isso mesmo, eu lembro bem que tem uma fase aí que ele vai ficando burro, até porque ele até tá com medo de perder o restinho de inteligência, ele sente falta de ser inteligente. Acho que é uma dessas sagas aí de queda de mutantes, alguma coisa dessa, não, João? É durante esse período todo do X-Factor. Isso, é X-Factor ainda. É, né? E aqui a gente vai ter o Mercúrio, né, alopeando ali mais rápido do que nunca. essas divisões aí do Zodíaco. Eu acho que o Zodíaco, na mão de um bom escritor, Joel, eu discordo de você, dá pra render coisas legais, mas com visuais melhores. O Zodíaco, aí que o... Ah, tá. A organização como um todo, né? E aí, eles voltam a jogar... jogar beisebol e agora com todo mundo, né? Eu sei que é um dos finais, eu lembro que é um dos finais mais tristes que tem, porque o Mercúrio fica de longe olhando, né? Os amiguinhos estão indo embora e ele fica lá, eu sou o revoltado. É. Eu sou o... Ninguém chama ele pra jogar. Rebelde. Ninguém chama ele pra jogar bola no recreio. É triste, cara, só aquela música do Chaves, de tristeza. É, essa pra mim é a prova que ele é mutante mesmo, né? Não tem nada disso aí ser inumano, não. Porque os mutantes são assim, né? Eles brigam com todo mundo e depois dizem, ah, ninguém gosta de mim porque eu sou mutante, né? Porque você é um pau no cu mesmo. Todo mutante é pau no cu. Uma coisa que eu achei interessante é nos três lugares que o Mercúrio faz a equipe se dividir, né? Pra... das missões, né, que é o círculo quando eles se criaram, né, os Vingadores se uniram pela primeira vez, né, a mansão, e o terceiro lugar é a montanha lá onde ele diz que foi abandonado pra morrer. Essa edição, quando eu tenho a lista do CBR de maiores histórias dos Vingadores, tem essa, se não me engano, a tradução seria os Sentinelas estão vivos e bem. É, a 103, 104, se não me engano. E assim, eu li e não achei nada demais. Ali eu acho que é a primeira vez que o Visão começa a ter interesse pela Feiticeira Escarlate, depois ele vai ficar flertando com ela até ficar com ela finalmente. Assim, não lembro de nada marcante nessa edição, assim, para as maiores histórias dos jogadores. Eu lembro que eu li essa história e ela deve ter sido bem picotada na época, porque eu lembro que parece que tinha duas edições em uma só. De Heróis da TV, se eu não me engano, ou foi a 60 ou foi a 61. Que é uma capa bem bonita. É uma capa bem bonita. Parece que a arte, eu não sei se é do Rick Buckler. Eu não lembro agora, não sei se é o Rick Buckler que desenha, mas é uma arte bonita. E ela é considerada uma das grandes histórias dos Vingadores, tal, pelo seguinte: ela tenta ser. Não teve aquele arco do finalzinho da revista dos X-Men, que foi do Roy Thomas com o Neil Adams, que era com os Sentinelas atacando, que depois eles são iludidos pelo Ciclope e vão para o Sol. Sim. É como se fosse a continuação, um remake daquela história. Vamos tentar capitalizar em cima daquilo, vamos dar continuidade àquilo. Eu acho que é por isso que ela tem esse status todo. Mas aí Porque ela é como se fosse. seria assim o retorno de um vilão dos X-Men, né? Do Sentinelas, mas pô, Vingadores não. Justo, justamente. Tanto é que tá lá até o cara que é filho do cientista. Eu não lembro o nome dele, eu sei que o sobrenome é Tresk. Mas não é o Bolívar, não. Já é um sobrinho do Bolívar, alguma coisa assim. Que ele usa um medalhão daquele dos anos 70 que os cantores usavam, né? Tipo Roberto Carlos. E o medalhão, na verdade, ele é um inibidor do Poderes gene mutantes, mutante. eu li isso, E eu acho que eu li na época, né? Que é a época imediatamente antes da segunda Gênese. nessa história, o Mercúrio está tentando salvar a feiticeira, acaba ferido na Austrália. Os Vingadores tentam impedir os sentinelas, salvam a feiticeira. E literalmente esquecem do Mercúrio. A raiva dele é esse. Ele foi abandonado lá. Aí ele é resgatado, inclusive, que também aí é do nada. Ele é resgatado pela Cristales e o Dentinho. Eu acho que é Cristales e o Dentinho é outro inumano. Do nada. A Marvel tinha essas coisas nos 70, né? Do tipo, vamos vincular a letra F com a letra X. Do tipo, do nada. Aí os inumanos vão lá, resgatam ele, na Austrália. Ele começa a ser tratado em Atlan, aí se apaixona pela Cristalis, e daí vem toda essa história. Só que é muito estranho terem resgatado isso em 83, 84, 85, né, quando saiu essa história, porque foi basicamente 14 anos depois. A raiva da besta fera, o cara era rancoroso. 14 anos depois, no tempo editorial, vamos dizer, tudo bem, vamos lá que no tempo normal já tinha passado alguns anos, só que nesse ínterim, ele tinha casado, ele já estava tendo uma vida mais tranquila. Aí inventaram a história de que a Cristalis tinha traído ele com um corretor de imóveis, cara. Bicho, é um nível de cornitude que. Corretor de imóveis. Essa aí eu fiquei A passei mulher é batido, inumana. Joel. Isso foi quando? É, pô. Ó, a mulher é inumana, vive em Atlan, naquele reino, assim, surreal e vai para Nova York ou Chicago para ter um esquema, ter um caso com um corretor de imóveis, cara. Olha a ironia. O Steve Englehart, se eu não me engano, foi o Steve Englehart que inventou essa história no quarteto. Naquela fase do quarteto, até com do Buscemão mesmo, que saiu aqui no Super Aventuras Marvel, pequenininhos, formatinho. Aí tá com cara de que ele tinha algum desafeto e foi corneado por um corretor de imóveis, ele quis dar a cutucada. As coisas que a gente nunca vai saber. Provavelmente alguém da Marvel mesmo, né? Da galera dele lá, eles gostam de fazer isso. Eu não sei se você já leu, não sei se você leu esse Super Aventuras Marvel, Maurício. É um que tem uma história do Mercúrio justamente chegando em Nova York e parece que ele invade o edifício Baxter para ter uma discussão com a Cristalis por causa disso. É alguma coisa nesse sentido, eu não lembro bem. Mas eu sei que teve essa situação aí. Mas, assim, é compreensível também, porque o vendedor, o corretor de imóveis é bom de papo, né, Joel? Ele levou aí no Mana que não tinha essa referência toda de humanidade na conversinha. Pois é. Terminando essa loucura, né, voltemos então à menção dos Vingadores, né? Ah, e lembrando que ela também traiu ele com o John Storm, né? Isso daí foi, se eu não me engano, no período dos anos 70 para 80, já foi depois, né? Já foi um pouquinho depois, se eu não me engano. Porque, não, peraí. Não. Mito. Ela tinha sido namorada do John Storm nos anos 60. Foi isso. Que ainda foi na fase do Kirby, não foi? Ah, é verdade. Na fase do Kirby, se eu não me engano. Né? Eu acho que ela foi namorada dele ali. Um arco que eles salvam a Tilan, que é quando a Tilan vai pra Lua. Sabe? É, tem alguma coisa nesse sentido. Eu já pensei no Avante Vingadores pra falar assim, caso de família aqui. Só... Nelson Rubens da Marvel. Pois é. Realmente, esse finalzinho é triste aí. E aí, a seguir, a gente tem duas historiazinhas que são um pouco mais complicadas, né? Mas vão aparecer um preparativo mesmo aí pro que vai vir a seguir. A gente vai ver alguns vilões aparecendo e que vão voltar adiante. Uma trama ali se armando. Os Vingadores meio perdidos ali no meio disso tudo, né? A gente vai começar aqui com os Vingadores aparecendo. Do nada, né? Aqueles Vingadores que tinham sumido há mais de 100 páginas até aí e voltam do limbo agora, como se nada tivesse acontecido, como se eles não estivessem jogando beisebol na última edição e como se nada desses anuais tivesse acontecido, né, Luiz? Então, aí que tá a questão. Isso é por conta da publicação fora da ordem, né? Na realidade, essa edição é a continuação da 269. E esses dois anuais que a gente comentou até agora, elas se passam paralelamente depois da 272. Tanto é que o Namor já tinha saído, isso é comentado no segundo anual, quando eles pensam, no primeiro anual, no segundo anual, não me lembro, que eles pensam quem é que teria traído a equipe, e aí fala, o Namor, por exemplo, saiu da equipe. Como assim saiu da equipe? Na 270 aqui da saga 3, da saga 4, agora que eles estão, tá pra entrar como membro. A questão toda, quando eles voltam, o público em volta da mansão tá questionando de por que que ele... Enfim, cometeu crimes contra a humanidade, um assassino. Não, ele lutou com os invasores da Segunda Guerra. Salvou a gente dos nazistas. Ah, mas os comunistas também salvaram o mundo dos nazistas e nem por isso a gente vai com a cara deles. Tem um cara que comenta aqui na multidão. Então, vai se questionar a entrada ainda da equipe dele, como é que ele já sai logo depois? A Panini, eu não sei porque, se ela quis fazer uma divisão ali pra ficar mais certinho... O cerco na edição 6, né? Na edição 5, 6 ali, sempre deixando uma edição de gatilho pra próxima, né? Sempre publicando meio torto, né? Pra forçar a pessoa a ficar comprando sempre, né? Como ela também faz com a saga dos X-Men, né? Enfim, aparece aqui entre o público, suscitando uma fofoca, a personagem que eu não tenho muito conhecimento prévio do que aconteceu antes com ela, que é a Rocha Lunar. Não, pois é, antes de seguir, eu queria fazer só um comentário aqui, que eu acho que o final dessa edição aí é um momento bacana pra se fazer esse corte e colocar as anuais, sabe? Porque esse gibi basicamente tem aí a fake news criada pela Rocha Lunar, né? Durante as manifestações na porta da Mansão dos Vingadores, que também é um lugar... É a Avenida Paulista da Marvel, né? A frente da Mansão dos Vingadores, que toda hora tinha manifestação ali, tinha multidão, seja pra revelar quem são os novos Vingadores, né? A nova formação, seja pra protestar alguma coisa aí, porque acho que os Vingadores fizeram merda. Aí os Vingadores vão lá, salvam um dia e vai todo mundo embora. Essa aí não foi a primeira vez, nem foi a última não que aconteceu. E a Rocha Lunar tá no meio do povo e acaba tá resolvendo criar confusão ali, porque ninguém sabe, apenas porque sim, né? Ela tá assinada pra fazer no dia, teve que descer do ônibus que tava engarrafado e ficou puta com os jogadores. Acaba que o Namor mostra, né? Salva ali um helicóptero e mostra que é um herói e tudo mais. E os Vingadores caçam a Rocha Lunar e a... Mas assim, essa Rocha Lunar e aquela que via a ser a meteorita, né? Dos Thunderbolts do Bruiser, que desde então ela se torna aí uma grande personagem da história dos Thunderbolts. Ela fica ali até a fase do Bendis, né? Nos Vingadores Sombrios, que ela se veste de Capitã Marvel. E aparece uma personagem tão insidiosa quanto, mas mais carismática do que é. E eu gosto desse capacete dela, que lembra muito uma máscara do Ultraman. Tem uma edição, inclusive, um momento aqui que arranca o capacete dela e aí a gente vê que é praticamente a máscara do Ultraman mesmo. É o Capitão América que tira aqui, tô dando uma olhada. E o Namor meio que ganha uma moelzinha ali da equipe, mas ao mesmo tempo ele já ganha ali também uma notificação judicial. Aparece o Sr. Costello, o Dr. Costello, advogado dos Vingadores, né? Deve ser a Fundação Maia Stark que paga ele. E aí sim, é do nada, corta e aparece assim, dias depois, e aí aparece esse primo do Namor, do nada, dizendo, não, você tem que ir lá, vamos resolver isso lá na Atlântida e vem comigo. Aí o Namor vai embora. Rola, acabou, né? É. Estranho isso. E ainda podemos dizer que pelo nome dele, podemos dizer que ele apareceu só de birra. É, o personagem é birra. E é tão estranho quanto a saída da Marina, né? Que aí vai aparecer aí no que seria o gibi seguinte, que a Panini não publicou. Que é os Vingadores acabam seguindo ele, porque tem a ver com a Marina, aquela do... da Teopa Alpha. Tem essa edição, inclusive, também na Epic Collection, não vai ter aqui, e eu acho que como é um arco de duas partes aí, mais ou menos, né, há uma ligação muito grande entre as edições, valia ter esse gibi da Teopa Alpha aqui, aí depois viria as duas anuais, e na edição seguinte começaria com a última edição desse volume aqui, né. Ou, não vai ter Teopa Alpha, não, a gente não quer, então, beleza, mas jogava para o final dessa edição aqui, porque encaixa direitinho. Ó, no final do arco com o Kang e o Imortus, eles do nada voltam para a mansão. Beleza, aí tem a questão da aceitação do público do Namor, tem a saída do Namor, aí viriam esses dois anuais, com esse arco aí que a gente comentou, e voltaria por fim para fechar o volume, como fecha aqui mesmo com a 271, que é esse gibi que tem a Vespa, o Cavaleiro Negro e o Paladino, aquele 6C lá, mas sempre tem uma relação ali de amizade com a Vespa, enfrentando a Colombina, a Jaqueta Amarela e o Gárgula Cinzento, que já dá um gancho legal para a próxima edição e para o... E pelo arco do sobre-ataque, né? Eu só quero chamar de cerco, mas o cerco ficou mais popularizado como aquele... O cerco Asgard do final do Reinado Sombrio. E porque aqui a gente tem o Hércules saindo ali da mansão, caindo na cilada, né? Que ele vai aparecer, tem... É uma daquelas histórias que pouca coisa acontece, mas muita coisa vai se desenrolando também, né? Para as próximas edições. Então, uma coisa que eu achei também curioso nessa 270, 271, é não só aqui, um pouco antes também, um aumento gradual dos quadros que aparece o Jarvis. Porque ele vai ser importante mais pra frente, né? No sobre-cerco mesmo, sobre-ataque ali, vai ser uma participação, enfim, coitada, mais fatal, né? Mais importante. Agora, uma coisa que eu achei estranha, que... Os Vingadores surge uma polícia aqui pra prender a Rocha Lunar e tá bom. E na realidade não era a polícia. Era o pessoal que são os tais bandidos que são fugidos, né? Que no caso aqui é a Titânia e o. É o Homem Absorvente, né? Não, esse nome é terrível, que tem essa conotação complicada. Complicada não, mas é engraçada. Mas eu fico imaginando que se ele fosse só absorvente, seria pior, né? Absorvedor também não faz sentido. Enfim, não sei como poderia ser traduzido isso. É, tinha que, aí só o JP pra ter uma ideia melhor que essa, mas mesmo assim ele ficou com o nome absorvente. Então você imagine que as outras não foram aprovadas porque eram muito piores. Eu tava dizendo aqui, vamos fazer um crossover, né, com outro canal, né, parceiro, que é o do Danzinho, né, o Gibi com Cuscuz. Eu vou passar essa dica pra ele, pra ver, viu? Porque é o Homem Absorvente. Ele participa de uma história do Peter David, do Hulk Cinzento, do Senhor Tirateima, em que ele faz a piadinha, chama ele de Capitão Mods. Eu não sei se isso ele abriu ou se realmente é num dos formatinhos do Hulk. Vamos investigar isso, aguardem cartas, né? No Twitter. essa foi foda. É, eu não sei se isso foi da Abril ou se realmente isso foi uma coisa de lá dos Estados Unidos. Que o Peter Davis fez no original. Veremos. Vamos descobrir. Bem lembrado. E assim, Luiz, a gente encerra essa saga dos Vingadores 4. E ficamos à mercê aí da Panini, né? Quando é que a gente vai receber a 5 e a 6 para poder gravar o próximo programa. Material tem. Estava falando contigo, né? Que tem Epic até praticamente... que se meio massacre, né? Que seria quase ali no fim da revista, que era na 402, né? Acho que ele para na 388, se não me engano. 398, não lembro. Então, assim, é material digitalizado e publicado recente nos últimos, sei lá, 7 anos pra cá, tem. Não sabemos até onde a Panini vai, se ela vai fazer, sei lá, uma segunda temporada. Porque tem coisa que tá publicada aí no meio que foi a Operação Tempestade Galáctica, né? Mas acho que até chegar lá, não sabemos, por exemplo, se a Panini pode voltar a ser mensal, pode passar a ser trimestral... cortado nada logo depois do Assalto ao Olimpo, sinceramente não sei. Porque até o arco que vem depois do Assalto ao Olimpo, que é quando entra o Walt Simonson ali, 300, 313, é uma coisa legal. Porque eu acho que da 313 pra frente, acho que né, é 40, né? Que é 340 e pouco, que é o Tempestade Galáctica, né? E aí tem aquela a obsessão de colecionar do colecionador, não tem? Isso, ó, ali, né? A obsessão do colecionador é a 334 e a 344, é a 21, Tempestade Elástica é a 22. Então, só seguindo aqui o nosso padrão, né, desde o primeiro avante que a gente comentou do Saga dos Vingadores, com o Joel até, vamos comparar aqui com o conteúdo da Epic Collection, como eu falei, essa Under Siege, né, sob cerco. É o volume 16 e ele vai até a edição 277. Ou seja, ela pega a partir da segunda edição da saga 3 e vai até um pouco depois da saga 5. Porque enquanto ela chega aqui no final em Avengers 277, saga dos Vingadores 5 vai até Avengers 276. 277 a gente acaba com o arco do cerco, né, da mansão aí, o sob ataque. Então, só isso aqui é numa época, são 3 volumes, vamos dizer assim, né? Faltou um no começo e sobrou um no final. Então dá 3 volumes certinhos aqui. Lembrando, a época tem mais volume, tem mais conteúdo, né? Tem pelo menos aqui 2 edições a mais, nesse caso. E algumas inserções de conteúdo, como essas atualizações, essas conexões com a Guerra Secretas 2. Então, essa Epic 16, Luiz, a gente ainda vai ter as Epics da 17 a 21 e a Operação Tempestade Galáctica é a 22. Então, vamos aí, ó, são 5 Epics, dá mais ou menos aí 3, vamos colocar aí uma média de 3 sagas por Epic, né, dá 15 números. Então, estamos falando aqui de mais... a chegar até a época 19, mais ou menos. Se eles colocarem menos coisa, vai antes, né? Mas, por exemplo, nesse meio tempo aqui, a gente tem alguns anuais, a gente tem uma coisa que a gente já comentou muito em off, né? Que é aquela graphic novel O Imperador Destino, que é inédita aqui no Brasil, ó. A gente pode corrigir esse erro aí. Na próxima época, que é a 17, vai ter também a X-Men vs Vingadores, que a gente estava comentando no comecinho, né? De que já saiu na saga dos Vingadores, então a gente não sabe se vai ser repetida aqui na saga do... Ou já saiu na saga dos X-Men, a gente não sabe se vai ser repetida na saga dos Vingadores. É Não, se não provavelmente não vai ser, né? A pessoa que se vire procurando a X-Men. Mas assim, eu até penso se a gente tiver certeza, porque também a Panini pode publicar fora da ordem, né? Se a Panini não publicar isso junto ou separado, a gente baixa o PDF aí, lê em inglês, enfim, a gente gravar um episódio só sobre essa graphic novel aí. Não sei se vale a pena. Vale, a gente faz até um extra, né? Faz um fillerzinho aí, bota em qualquer momento, que vai encaixar em qualquer lugar aí. A gente pode, inclusive, esperar a Panini lançar ou não, e aí falar em cima disso, né? Exatamente. Mas enfim, acho que acabamos, né? Quer terminar aí, Luiz? Joel, quer comentar mais alguma coisa? A gente encaixa aí nessa parte. Não. De forma alguma, acho que a gente cobriu tudo. É assim, a única coisa que eu gostaria de falar é como é legal, assim, você relendo essas histórias, como o Stern foi construindo, assim, essa equipe de supervilões, né? Que vai, nas próximas edições, fazer esse arco memorável, legal, muito bom, que é o do Cerco à Mansão, né? Sobre ser. E você vai ter, assim, personagens do tipo o Gárgula Cinzento, que é um oitavo escalão. Mas que se você olhar direitinho, é um personagem legal, visualmente falando, a questão dos poderes. Aí, personagem como a... Aqui no Brasil é a Colombina, né? Ficou como Colombina, acredito. É, Squee Mimi, né? Colombina. Isso. É Mimi Gritadora, né? Nome da desgraçada. Aí você tem personagens que são, assim, totalmente imbecis, mas que quando vai juntando, é como se fosse a... Vamos lá, das as proporções, a Legião do Mal, né? Dos Vingadores. É, boa. O Mestre do Terror sempre foi uma equipe que mudou muito, né? É mais ou menos como o Sexteto Sinistro. A Marvel tem muito essa coisa de mudar mesmo. Tem um núcleo ali da equipe e os membros vão mudando. O Dr. Topps tá sempre no Sexteto, o Zemo tá sempre ganhando os mestres, quase sempre, né? Então, você nunca sabe quem é que vai estar na próxima formação. E eu pensei assim, eu gosto do Mestre do Terror daquela fase, daquela outra fase. Eu gosto do Mestre do Terror, do Bielzek. O curioso de você estarem falando isso é porque na Salvati do Thunderbolts, eles estão como Mestres do Mal. Não tá como Mestres do Terror. Aquilo ali me incomodou um pouco ler daquela forma, entendeu? Não, porque na verdade o nome é Mestre do Mal, né? É, mas não sei. Mestre do Terror, acho que fica mais legal. É, e outra. Ah, sim. É, a gente já tá acostumado, né? E existe a tradução oficial, por assim dizer, que a Panini ainda usa. Aí você vem com uma outra publica, licenciada e muda o negócio sem de nada. É mais ou menos como na época que a gente tinha aí, né? Lembrei outro dia aí, naquele pilha que a gente falou do Gibinou do Radical. O Radical, quando saiu aqui pela primeira vez, Os Novos Guerreiros, saiu pela editora Globo. No GB Marvel Force e com sob o nome de Espancador. Então, a gente estranha, né? Ainda mais quando tem uma tradução já consagrada. Na época, a primeira tradução foi Espancador. Mas a gente tem vários outros nomes assim que foram mudados da Ebal para a Abril, por exemplo. Mas nesse caso, não. Não mudou. Continua Mestre do Terror. Eu queria, já que a gente está no final, né? Vamos encerrar. Dedicar. Eu acho que seria justo dedicar esse programa ao Mark Bright, né? Mark D. Bright. Que eu nem lembrava que era ele realmente, que pra mim tinha sido o outro desenhista nesse anual. Mas é o Mark D. Bright mesmo, tô olhando os créditos aqui. Mas sabe por que foi que eu não reconheci, Maurício? Agora que eu tô entendendo. Porque a arte final foi do Geoff Isherwood. Mudou muito o desenho dele. É, não tá. Não tá aquela característica. Aquele personagem mais maçudos, assim, isso, que desenhava. Isso, né? Isso. Eu acho que é por isso que eu não estava reconhecendo. Mas, assim, acho que é justo, né? Vamos dedicar esse programa a ele, né? E que trouxe tantas alegrias aos leitores com o seu trabalho. Ah, eu concordo. Descanse em paz. Peço até uma parte aqui, antes da gente encerrar, porque o MDB é um dos desenhistas meus favoritos dessa época. O PA é um cara. Sem frescura, sem firula no traço, mas com traço muito competente. Melhorou muito com o tempo, né? Eu demorei de descobrir, inclusive, a questão dele ser um desenhista negro, né? Ele foi da Milestone. É, fui descobrir depois das Arvo Ícone. Mas ele teve uma passagem muito boa pelo Lanterna Verde, fez muita coisa pela Marvel também, aqui e ali. É, foi e voltou de Marvel para DC, DC para Marvel muitas vezes. E é um cara que eu gosto muito. Eu não deixei de gostar porque ele morreu, não. E gosto também de um título que ele tem com o Christopher Priest, que é Quantum Nunwood, que é um... Nunca li, né? É bom. É divertido, pô. É bem divertido. Isso é uma dupla de personagens ali, né? Bem alopeada, não é? A maior lembrança que eu tenho dele é do Lanterna Verde, do Al Jordan. Porque primeiro ele desenhou uns backups que parece que eram de Action Comics, que aqui no Brasil saiu nos Novos Titãs. Algumas pequenas edições, saiu 8 páginas, se não me engano, saiu no Novos Titãs. E depois, aquele clássico que eu pelo menos, eu adoro, Amanhecer Esmeralda 1 e o 2. Muito bom. Eu gosto, e gosto também do Homem de Ferro dele. Ele pega ali uma parte ainda do Michelini, e depois do Bob Layton. Guerra das Armaduras, né? É, Guerra das Armaduras, isso mesmo. Vocês falando aí de homenagem, eu queria também citar o Ziraldo, né? Parecida recente aí, não sei se vocês citaram em algum Pire e tal. Não, não. Mas, pô... Não, eu também não. Notório atropelador, meu atropelador na Bienal, que ele tá sempre aquele carrinho de golfe andando pela Bienal. Já foi atropelado 3 vezes em Bienais por ele. Grande ícone aí, né? Tá, o designer gráfico e quadrinho brasileiro, né? Literatura infantil brasileira também. Enfim, vários ramos aí que o Ziraldo participou. Enfim, a gente vai terminando por aqui. A gente retorna para falar de Saga Não Sabemos Quando. Esperamos que em breve, porque a Panini pode postergar o 5 e 6, pode publicar mais rápido o 5 e 6, não sabemos. Provavelmente, espero, a gente consiga fazer uma edição especial aí com mais convidados, uma live, enfim, alguma coisa especial a gente vai fazer, considerando que é a maior, né, que vai sair na 5 e 6, a maior, a principal, mais bem escrita, Arco dos Vingadores da História, que é o Sob Ataque, né? O Cerco à Mansão, pelos Mestres do Terror, Mestres do Mal, aí depende da tradução da editora, né? Enfim, esperamos que você tenha gostado desse episódio e nos vemos em breve. Tchau.